Olá, bem-vindos, como vocês estão? Sou eu, o Bárbaro, mais uma vez aqui na Liga da Injustiça Social, com os meus anfitriões. Temos o Leprechaun. Como é que você tá, mano? Boa noite, meu caro Bárbaro Sincero. Eu vou bem. Sedento por uma treta, sedento para agredir alguma pessoa fisicamente. Porque pela internet já não tem mais graça pra mim. Você literalmente é a personificação daqueles deuses do Conan, saca? Do tipo, constantemente requer sacrifícios e sangue. Por aí, é bem isso aí mesmo. Tipo Chrome. Vou constantemente oferecer tretas e crânios para o Leprechaun. Eu não cedo nada, eu apenas quero sacrifício. Tretas para o Leprechaun! Sangue para o deus da treta! E temos aqui também o outro guerreiro da justiça social, o senhor... É senhor Pendragon ou você prefere Lorde Pendragon? Ou Pendragon? Me chama só de Pendragon que tá satisfeito, ou de... Cara, eu não sei porquê, mas toda vez eu coloco essas fotos de meme na porra do Discord e fica cada vez melhor. É. E por último, mas não menos importante, nosso cachorro de briga aí, isso... o cara mais treteiro de todos aqui, o Joker. E aí pessoal? Ah, eu tô bem, cara. Só tô cansado de ter que responder tanta gente que treta com a Quarto Mundo. Eu nem dei conta de responder tudo essa semana. Vou ter que deixar um pouco pra semana que vem. Eu só não arrumo confusão com todo mundo lá na página, porque se eu falar alguma coisa minimamente errada, perco meu Facebook de novo. Ah, o lance é fazer 1 bilhão de contas diferentes. Ah, aí se você perde uma, só ativa a outra. Ah, toda vez aquela merda, tipo, tá difícil até de criar perfil fake, velho, vocês não tem noção. Quando ele manda pra mim atividade suspeita, pronto, eu já sei que o Facebook já era, aquela conta ali acabou e eu não mexo mais nela, nem fudendo. Ah, você não necessariamente cria um fake, você vai com informações semi-completas, tipo, ah, você usa uma parte do seu nome verdadeiro com um apelido misturado. Já fiz uma isso. Uma foto antiga, aí o cara não pode, tipo, te julgar muito. Eu já fiz tudo isso, não funciona. Ah, ok, então. Uma hora a gente descobre uma forma de... Vendo umas bundas aqui. Não, uma hora eu vou dar um jeito. Uma hora eu vou encontrar uma solução. Mesmo que bloquear o Zuckerberg talvez não adiante muito no Facebook. Eu vou dizer que a gente não pode bloquear o Zuckerberg no Facebook, é eu verdade. Eu bloqueei o Zuckerberg no Facebook. Ah, então ele já desativou essa função de não poder bloquear ele. Isso, pau no cu dele. O mais amado da internet. Não, ele é muito estranho, cara. Tipo, se você, o pessoal que estiver escutando, eu recomendo procurar um vídeo que é ele dando uma entrevista. Aí tem uma moça que ela é especialista em linguagem corporal e ela vai fazendo análise do tipo da linguagem dele naquele momento, cara. Literalmente parece um ciborgue tentando imitar um ser humano, velho. Ou ele deve ter algum tipo de distúrbio mental muito grave, ou ele tem algum problema de saúde que debilita ele de maneira severa daquele jeito. Ele geralmente é um psicopata. A aparência dele parece que ele tá sempre doente, parece que ele tá sempre com algum problema. Eu tenho certeza que é reptiliano. Mas lá, vamos lá. Vamos começar as pautas de hoje. O Joker falou que ele queria... Vamos estar bravo aí. Vamos prestar julgamento aqui com os cúmplices. Ok. Joker, você falou que gostaria de comentar um pouquinho sobre Star Wars? Ah, sim. Eu gostaria de comentar sobre Star Wars. O filme agora vai ser lançado agora dia 19, não é não? O Ascensão de do Skywalker. Exato. Que eles confirmaram que... Dia 19 agora? É. Você vê o quão ninguém se importa mais com Star Wars. Incrível. Mano, o pior foi muito acelerado pra lançar o filme. Eu não tava nem sabendo. É que, na verdade, assim, eu não vou falar sobre as polêmicas do filme, tem muita polêmica, por exemplo. Pra caralho. É, tipo, o filme diz que ele já teve 3 versões, né? Uma primeira versão que falhou naqueles testes que eles fazem. Uma versão do George Lucas e uma outra versão definitiva da Kathleen Kennedy, que é o que vai pro cinema. Eu ouvi dizer que ficaram 5, cara. É 5? É, eu sabia. A última vez que eu li, já ficou 5. E depois o pessoal quer dizer, o senhor J.J. Abrams, porque o J.J. Abrams é um cara tão honesto que nunca jamais mentiu. Ele nunca jamais chegou e falou: ei, o David Cumberbatch não é o Khan do Star Trek, então parem de falar que é. E era. Então, ele é um homem super honesto, jamais ia mentir. E ele disse que não teve nenhum test screen e que ele não viu nenhuma versão do filme até agora. E é isso, mano. A gente que tá sendo trouxa pra achar que tem mais uma versão desse filme, né? Um amigo meu ficou puto quando eu contei pra ele que no roteiro do Star Wars o Lando morre. Eu tô achando que eles... Vou cortar isso. Não só o Lando, como também o Chewbacca, C-3PO, toda a trupe original, tudo em favor daquela maldita da Rey. Não seria Star Wars novo se eles não matassem os personagens antigos. Já é tradição. Pois é. Mas o que eu ia dizer sobre Star Wars é que agora saindo esse último, né? E eu acho que a Disney vai fazer uma treta ali, vai comprar ingresso pra dizer que não foi um fracasso. É, mas óbvio. Indiferente disso, cara. Capitão Marvel. O que eu fico louco, assim, é porque eu respondi um cara ali. Ontem eu fiz uma live pra responder um magrão lá, Magrão, modo de dizer, né? Porque o cara é mó gorducho. Era de um cara chamado Fazendo Nerdice, né? E aí o cara, sabe, eles sempre usam a ideia de que Star Wars é, tipo, por exemplo, eu tento traçar um paralelo entre o Império e o governo Bolsonaro e Trump, sabe? E o que eu fico porque louco, tudo que você não gosta é imediatamente fascista. É. E assim, ó, político. Cara, eu acho que o Bolsonaro e o Trump fazem e falam muita merda, entendeu? Mas eles não, assim, pô, não causaram guerra mundial, nem mataram ninguém, nem fizeram nada disso. Eu fico pensando assim, por que que esses caras, se eles querem, assim, tanto pegar Star Wars e traçar um paralelo com um evento político atual, por que que eles não falam, assim, que o Império Galáctico representa a ditadura comunista da China e a Aliança Rebelde são os manifestantes de Hong Kong? Por que que eles não falam, por exemplo, que o Palpatine seria o Nicolás Maduro, que mandou os tanques dele lá passar por cima das pessoas, dos manifestantes no meio da rua? Eu diria que Palpatine tá mais pra Mussolini, né? Porque ele é aquele cara de, ei, desde que o Star Destroyer cheguei a tempo, tá de boa, né? Sim. Mas... O pior do que o Palpatine é puro carisma, velho. A razão por que eles estão botando ele de volta no filme é porque o personagem é maravilhoso. Todo mundo gosta do Palpatine. You fool, I'm a Jedi. E é engraçado que ele é o avô da Rey também. Aí, ó, já estão soltando os spoilers, mas foda-se, eu não... Ninguém se importa. Se você se importa com... Cara, se você se importa com spoilers do Ascensão de Jedi, você já está errado. Só sinto. Eu acho que ninguém com o mínimo de bom senso vai prestar atenção e ir assistir um filme de um babaca desse, que fica pagando pau pra uma menininha que não teve treinamento nenhum e de repente era mais poderosa do que todos os Jedi que estudaram anos e anos antes dela, tá? Tomar no meu cu. Ela literalmente baixou a informação. Eu já não vou pagar ingresso porque é da Disney, já começa daí, né? Pra mim, já, só por ser da Disney já é motivo pra não ver. Verdade. Porra, o R2-D2 é um robozinho que fica deslizando no próprio pinto por aí. Tem coisa mais engraçada que essa? Aí eu não sei se eu gostei de pinto, mas... Eu não pensei por esse lance. Eu jamais associei. Aí vem a porra da Disney e faz aquele BB-8. Caralho. Cara, que robozinho desprezível aquele, velho, na moral. Que robozinho desprezível, velho. Não, mas se ele rola no próprio pinto, isso é interessante. Se é deveras, é interessante. Não, o BB-8 rola no próprio rabo, porque aquilo lá não tem aparente pinto. Aquilo lá parece uma trombose, tá ligado? Que horror. Hein, Bárbara, mas também outra coisa que eu queria comentar, que talvez seja a única que eu achei interessante, foi o seguinte. Que o próprio elenco do Star Wars, ele já tá assim, meio de saco cheio. E a Daisy Ridley, o John Boyega... Eles andaram dando umas declarações aí que eles acharam Last Jedi uma merda e tal. Até eu compartilhei hoje uma notícia lá do blog do Tokusatsu Mil Grau, que é um cara que também, igual o Luigi Bastardo, e eu já convidei pra participar desse podcast aqui, fazendo cozinha. É, o Luigi arregou, porque ele é um covarde. Eu chamei o Luigi pra mão, ele veio de pistola, olha só. É, são as coisas. Seu nível. Ele me chamou pra ele, só que ele tá querendo vir de pistola, aí não dá, né? Eu acho que a gente tem que fazer igual aquele filme. Pinto na mão, por mim tá ótimo. Na moral, a gente tem que fazer igual aquele filme antigaço do Stephen King, A Colheita Maldita. Tipo, andar pela cidade gritando: Luigi Bastardo! Nós temos a sua mulher! Aí tipo, tá com um travesseiro de waifu lá, sabe? É o que? O Astolfo? É, ensina a waifu do dia daí. Como ele Luigi Bastardo, deve ser a Daisy, não sei. Aí tá lá. Então, tipo, se você quiser ver ela de novo, vai pro podcast! Aí, tipo, a gente vai crucificar ela na colheita lá e fica assistindo. Caralho, que medonho. É. Mas aí, eu vou até responder. Eu vou responder. Eu espero que um dia alguém pegue esses nossos áudios e comece a fazer animações. Eu tenho possibilidade de fazer isso, ele é da hora. Eu faço questão de disponibilizar o áudio e melhor coisa possível. Mas é. O Luigi, cara, ali o lance é só alguém lá sequestrar o Nintendo dele. É ótimo, né? Porque aí ele vem junto. É, deve, a gente jogo do pega Mario. Assim, e coloca o Nintendo num carroção, num carro, e acelera, e ele vem de atrás correndo, assim. Aí, quando ele chegar, porta, pode que é, vai participar agora, filho da mãe. Pra fazer é por igual por mal, porra. Da Isa, saca, tirar foto e tá lá com o console com a roupinha laranja. Aí um de nós usando máscara, dizendo é aquilo lá, caralho. Sabe o que ia ser pior, cara? Pior ia ser se a gente fizesse isso, em vez de atrair o Luigi Bastardo, atraísse o Luigi. Ah, não. Meu Deus. Ah, não. Aí não dá, não. Aí não, né? Aí eu acho que não ia dar muito certo, não, porque a gente ia comer o cara vivo aqui, mano. Aí volta, mas aí, volta aquele meme, deixa pra lá, deixa pra lá. Mas aí, eu não quero te distorcer o assunto. Eu vou até responder a pergunta do Joker em relação de por que ele não faz isso. É uma coisa que eu andei observando, que esse pessoal, o que eles fazem? Eles pegam muito obras de ficção para justificar a visão política. Principalmente nos Estados Unidos, o pessoal faz muito isso. Você vê pessoal indo no protesto, aí é tipo, todo mundo que eu não gosto é o Voldemort. Aquele que não deve ser mencionado, sabe? Ah... Aí tem aquela. Sempre tem às vezes uma tiazona com um cartazão do tipo: ah, se a Hermione estivesse aqui, o Trump, o Bolsonaro ou qualquer outro político, não seria ele. Eu não gosto. Não, eu fico imaginando, vocês fazem isso na Rússia, velho. O Putin pessoalmente me desse uma porrada. Tipo, ele vem montado num urso e. E tá com uma garrafa de vodka na cabeça da guria. Mano, uma coisa que me irrita é mulherzinha achando que pode usar Harry Potter como se fosse algum argumento relevante pra tendência política. Tipo, eu realmente não valorizo quem gosta de Harry Potter. Eu não gosto de quem usa Harry Potter como referência de fantasia, porque não é. Eu não consigo entender por que que caiu tanto no gosto do povo. E tipo, cara, eu desconsidero na mesma hora. Não, não tem cabimento. Se alguém fala, ah, mas isso aconteceu em Harry Potter, isso. Não, eu já corto a conversa aí, mando tomar no cu. É que Harry Potter, eu li até, eu acho que metade da série. É uma leitura relativamente fácil, assim. É infantil demais, né? Ela tem uns elementos, assim, meio... um pouquinho madura, porque à medida que vai passando a série, vai chegando um momento um pouquinho mais tenso e tal. Mas tem certeza que a própria J.K. Rowling não tinha noção nenhuma do que ia ser o produto final, né? É óbvio, né? Não, ela já disse que a Rowling tiver noção de alguma coisa. Ela já disse exatamente o contrário, que ela sonhou com o bagulho todo. Sonhou com um monte de coisa do filme. Doente mental, caralho. Aí fez o livro. Ô, Joker. Eu queria saber se ela também sonhou que, em geral, do nada começou a virar gay, começou a dar bunda, começou a virar bissexual. Caraca. Foi sonho também. Foi é só o desejo que sexual isso? Reprimido dela. Não, isso foi porque você bebeu demais, mano. Foi só por isso. Ô, mas, Joker, me fala. Você que tá entendido dos quadrinhos, não tinha uma treta com a J.K. Rowling e o Neil Gaiman com aquela série que é os livros de magia? Ah, sim. Ficou por isso mesmo? Sei lá, que o pessoal falou que plagiou ela e nada. Quer dizer, foi ela que plagiou a história do Neil Gaiman e tal, pra fazer o Harry Potter. O tipo do Hunter, né? Que assim, é que o Neil Gaiman, eu só vou contextualizar os quem estiver ouvindo, tá? Porque essa HQ é muito underground. Tem uma HQ do Neil Gaiman, que é sobre um garoto, que ele é um bruxo. O nome dele é Timothy Hunter, acho que é isso. E aí ele. ele voa num skate, cara. Caralho, que da hora. Assim, não, tipo, não é a vassoura, porque eu acho que o skate é bem mais shed, porque a vassoura deve ficar ali esmagando as bolas. Mas o fato é que... Ai. Ou tipo, a menininha, cara, fica esfregando na vassoura. É, mas pras mulheres deve ser bom, né? Pros homens deve ser uma bosta. Puta que pariu. Isso é muito errado. E aí o que aconteceu foi o seguinte, né? Que o pessoal foi lá a dizer, ah, é plágio, porque realmente parece bastante, sabe? Tem, ele também tinha uma coruja de estimação. Tinha uma coruja, os pais dele foram mortos também por um bruxo lá, malvadão das trevas, ele estava treinando para ser um bruxo e derrotar esse vilão aí. Só que o que acontece? O pessoal foi lá, disse que era plágio, e o próprio Neil Gaiman foi lá, bem cuquizão, e falou, gente, vamos respeitar a J.K. Rowling, nada a ver, não é parecido. É uma coisa que... Ele caiu. Blá, blá, blá, blá. E o próprio cara, os fãs dele estavam querendo, assim, tipo, meio tretear com o fandom do Harry Potter, mas o próprio Neil Gaiman chegou lá e jogou água no incêndio todo, e não, e blá, blá, blá, sabe? Ah, velho, eu meio que perdi o respeito todo que eu tinha pelo Neil Gaiman quando teve aquele anúncio da série dos Deuses Americanos, que eu estava muito hypado. Eu adoro esse livro dos Deuses Americanos. E eu vou te falar uma coisa, velho. Eles realmente entupiram de ideologia que não tinha nada a ver, sabe? E sim, eu tava tipo doido. Eu tava tipo assim, velho, eles vão botar o Mr. Nancy. Vai ser legal. Ele vai cantar sobre a Tiger Balls. É as partes muito fodas do livro. Aí, quando vocês introduzem o Mr. Nancy na série, ele é um cara, tipo, antifa, revoltado, que odeia brancos. Nossa. Aí ele fala assim, porque a história do homem negro é só morrer pra brancos. Eu, né, vocês querem fazer um comentário social aí? Desculpa, mas não é com o Mr. Nancy, velho. Porque o Mr. Nancy, velho, ele é o cara da zoeira. Se você leu, por exemplo, Os Filhos de Anansi, que é a continuação... Não necessariamente é uma continuação, mas é o mesmo universo dos Deuses Americanos. Tem uma sequência, que é um flashback, que o Mr. Nancy, ele vai visitar a esposa dele que tá morrendo de câncer, e ele traz uma banda dentro do hospital. É uma sequência, tipo... Não, é uma sequência maravilhosa, saca? E, tipo, já de cara já estabelece quem é o Mr. Nancy, velho. Ele é um cara ultra de boa. Ele não é um cara, tipo, lixo, que mano. Prepaga. Cara, mas eles fizeram até o Dr. Manhattan virar um... Ah, o Dr. Pessoa... Manhattan virou Mega Mente. A foto do Lula Molusco bonitão Lula. Ali. É, virou Blue Man Group solo. Doutor Cabeça de Caixa d'Água. É tipo a versão azul do Caveira Vermelho. E, Bárbara, mas assim, retornando àquela que você falou do Harry Potter, sabe? Tipo, eu li os livros e eu confesso, assim, que até a Ordem da Fênix eu tava achando muito bom, sabe? Uhum. Eu achava muito massa os livros. Aí veio o Príncipe Mestiço, eu já achei mais ou menos e tal. Quando saiu o último livro, cara, dá pra ver que a J.K. Rowling, ela não sabia o que fazer. Ela botou os caras no acampamento, lá era pra ser o final da história, pra ser quebra-pau, tipo, o retorno do rei, era pra ter a guerra dos bruxos do bem com os Comensal da Morte. Bem no fim, o Harry ficou no acampamentinho, lá metade do livro, e depois lá no final foi lá pro pátio da escola fazer uma briga de colégio lá, e aí o Voldemort jogou nele um Avada Kedavra, ele jogou um Expelliarmus, né? E aí, tipo, ricocheteou e matou o Voldemort. Porra, tipo, ele não teve bolas, velho, ele não teve bolas nem pra jogar, tipo, pô, é o vilão, cara. Ele podia ter jogado uma Avada Kedavra, mas não, ele jogou um Expelliarmus e por uma sorte, os feitiços se fecharam, né, sendo que podia ter passado, daí o Harry ia morrer e o Voldemort ia derrubar a varinha no chão. Papo ele de firme, mas, tipo, pô, é muita sorte, é muito forçado, e muito forçado, velho, tanto pro Harry não matar, não sabe, pô, sei lá, cara, salva o mundo aí, caralho, fazer coisas fodas, você tem que tomar decisões difíceis, vai lá e mata o filho da puta do Voldemort, cara, ou se não quer matar, pelo menos usa uma desculpa, assim, que ele criou um feitiço, que ia apagar a mente do cara, mudar a alma do cara, que nem no final do Avatar, né, a lenda de Aang, que ele tirou o poder da maligno de dentro do Senhor do Fogo, não, tipo, foi só no cagaço, assim, entendeu? Tipo, o cara, Avada Kedavra, ele, meu Deus, espelharmos, tipo, no susto e puf, matou o cara, assim, Caralho, velho, é o pior herói que eu já vi. Tipo. O próprio Harry Potter não tem muita personalidade, é mó estranho isso. Se você vai lendo assim com mais detalhes, você vê que o Harry, ele é muito bunda mole, sabe? Todo, É, você. todos os outros personagens Cara, suporte são muito mais legais do que o Harry. O Harry é muito chato. isso me irrita muito no Harry Potter. Me irrita demais. Aí você Mas é, pode ver o vamos tamanho aí. da diferença de nível de escrita, entendeu? Que a J.K. Rowling cria um personagem bundão que é incapaz de matar o vilão na batalha final para salvar o mundo inteiro. E aí você pega Tolkien. Ele faz nego que, porra, toma picada de aranha, que é perseguido por um cracudo no meio de uma caverna no meio da noite. O cara se mete em árvore pegando fogo no meio do penhasco, luta com orc, luta com troll. O Gandalf lá lutando sozinho contra a porra do Balrog, tá ligado? Se sacrificando para salvar todo mundo. E aí em Harry Potter a gente tem o quê? Uma menina que não toma banho e vive estudando e é a mais inteligente da turma. A gente tem um ruivo que o tempo todo se mete em surra porque ele é um fracassado na vida. A gente tem a Hoje em irmã dia do ele é ruivo que. minoria, hein? É. A gente tem a porra da É. irmã desse ruivo que é bonitinho e fica Hoje pagando um pau pro protagonista que é um covarde em dia bunda todo mole. mundo é Ah, negro tomar lá do no Harry cu. Potter. Até eu sou negro. É, Todo mundo é negro e gay no Harry Potter hoje em ué. dia. É, eu já Tá tenho aqui merda. minha carta de minorias preparada, de. É meu momento Yu-Gi-Oh, saca? Tipo, aqui é minha carta de opressor, de Ashkenazi, que eu posso invocar sempre quando alguém me chama de nomes feios. E eu Sim. uso a carta de ativar antissemitismo. Não, Ah, agora sim. vamos E, deixar mas claro aqui. também que. Oi, não pode falar. Não, eu queria fazer um segmento aqui, já que a gente tá falando de. Da J.K. Rowling, de mulher maluca que adora dar opinião de como que o mundo Onde deve não deve. funcionar. Eu ia querer falar um pouquinho sobre a Greta. Eita, velho. Ah, vamos lá, Só vamos. deixa eu A concluir pessoa um do pouquinho ano. aqui rapidinho. How dare you? Só deixa eu concluir aqui o negócio do Harry Potter, porque. Manda ver. Além da falta de habilidade de escrita da Rowling, para ela se manter relevante, ela insiste em criar absurdos na história dela. Vamos lembrar que todo mundo naquela porra de Hogwarts é menor de idade. Aí o que que a porra da mulher me fala? Ah, não, mas como é que os bruxos eles resolvem a própria sexualidade? Eles têm sessões de masturbação e tudo mais. Aí eu penso, caralho, velho. Caralho, como é que Beleza, pode? cara. A mulher tá me dizendo que tem uma sessão de suruba de masturbação para um bando de menor de idade no meio de uma casa comunal. Tá de sacanagem comigo. É, Porra. o que eu acho é o seguinte, eu acho que ela era uma velha super solteirona, mal comida. Aí ela ganhou uma grana, ficou famosa e colou lá uns garotos de programa lá, de barriga de tanquinho, começaram a sentar a. Não quero falar nada que tem que ser censurado, mas começar a dar um Carne trato na mijada. veia e ela ficou doidona. Olha, Olha, doidona começaram ela a ficou, dar porque se aquela ela não fosse uma famosa pessoa normal, ela tinha escrito chapuletada. Harry Potter. Chapuletada, isso aí. Começaram a dar Puta aquela que me famosa pariu. chapuletada, dar uma Agora sim. gratinada na velha. Botar o bacon velho pra fritar. É isso aí. Dar uma lavada na carne Vamos de mijada. Greta, vamos de Greta, vamos de Greta. Vai, vamos nessa. Ah, que a J.K. Rowling dava as aulas. Quer dizer, ela insinuava que os bruxos tinham aula de masturbação e coisas do tipo. E isso meio que relaciona com o que eu vou falar sobre a Greta. Eu Eita, fiz nós. uma pesquisinha assim, e eu já vou indicando. Pessoal, quem quiser saber coisas interessantes, tem um site que chama Culture Wars. É um site do professor E. Michael Jones, que é um professor assim, acho que ele é meio conhecido do Olavo, não sei se eles são amigos. Né, Tipo, são conhecidos. eu vi que eles. Acho que eles tinham um amigo no Facebook e tal, mas o lance do Michael Jones é que ele é muito mais treteiro, saca? Então tem assunto que ele não. que ele É não toque, assim. O cara é aquele que gritado. falava dos sapos gay? Não, esse é o Alex Jones. O Ah Alex tá, Jones o é Alex o Jones eu acho massa pra Prefecto Tony caralho. Fox Gay! O Alex Jones, ele é radialista, jornalista. E também vendedor de filtros d'água. Da hora. Super Male Vectoring Protein. Mas daí. Mas é. Sim, aí o que acontece? Ele fez um artigo, uma participação de um outros podcasts falando sobre a sujeira que é essa Greta, tipo, não necessariamente ela por si, porque era meio que um fantoche até da própria família dela. Ela Isso é verdade. Isso tá bem é óbvio. até visível, cara. Isso é muito visível. A pessoa tem que ser muito NPC pra não notar isso, cara. Então, a senhorita Greta, de 16 anos, aqui eu achei engraçado, vocês viram o lance do... É, que a Laurinha falou que... chamando pro fight? Sim. Laurinha, eu fiz um post falando que... A da China, princesa guerreira. Eu falei que a Laurinha é tipo o Shao Kahn, velho. Ela... É real? A Laurinha faz umas caras... Ela faz umas caras de ódio de vez em quando que, pô, acho que ela vai quebrar a Greta no meio, maluco. Na moral. Mano, eu queria que a minha filha fosse daquele jeito, tá ligado? É o ódio, mano. É o ódio conseguir. Puxar o pai, tá ligado? Ódio no sangue, no coração. Não, esse que é o lance. O pessoal tem medo do Bolsonaro, sim, mas Bolsonaro é o tiozão. Eles têm que ter medo da Laurinha, velho. Laurinha a é Laurinha do tá... tipo. É tipo, burn them all, let them survive. Tipo, Laurinha tá crescendo. O juramento do Lanterna Vermelho, velho. O tipo de Laurinha é nível de Warhammer 40k, saca? É tipo Blood for the Blood God, total. Ela tá crescendo, vendo essa geração de merda aí, só falando mal do pai dela. Uhum. Ela já chegou a queimar mais vera. Vai queimar geral quando for presidente, mano. Que ela presidente? Vai ela vai chegar geral sendo... vai de helicóptero. Ela chega, não, eu não quero esse lanche de frescura de presidente, não. Eu quero direto ao nível de tirana máximo aí, meu foda, sabe? Eu vou botar uma coroa feita de osso dos inimigos. Mas é. Vamos. Inclusive, eu tô treinando pra ser. Eu tô treinando e estudando pra ser o Olavo de Carvalho dela. Caralho. A Laurinha. Não, a Laurinha não vai querer o Olavo, não. Ela vai querer um executor mesmo, sabe? Eu vou ser o franqueza da parada, então. Um carrasco lá, pra ficar, tipo. Me dá uma roupa de lanterna vermelha aí, bora. Mas é que o meu conselho vai ser assim, quando ela vier perguntar assim, agora tem esses manifestantes aí, estão reclamando, não sei o que eu faço. Eu vou dizer assim, ó, chorou, perdeu, cara. Manda matar tudo. Não, ela vai estar, tipo, no topo do trono, feito de crânios. Ah, aí ela só vai olhar, só vai ser o gesto, assim, de polegar negativo, sabe? Tipo o Júlio César. Sem querer sair do assunto, mas já saindo, só sobre o chorou, perdeu, já tinha gente lá chorando hoje sobre você lá da Quarto Mundo, Diogo. Normal! Normal. Os caras são. Foi no último post lá que eu fiz do Ezra Miller lá. Já tinha já gente chorando lá. Não seja como as pessoas da Quarto Mundo. Tomar meu. caralho, eu tomo cerveja com cara, irmão. Porra, tu nem sabe de nada. Os caras são muito inocentes, velho. Esse... Eu acho engraçado porque a gente. Eu, quando comecei a página, eu falei, vou criar uma página assim na minha cabeça. Falei, igual a da Boteco of Comics. Eu sempre tentei fazer as coisas igual a da Boteco of Comics. E os caras chegam lá e dizem... Porra, tipo, eles acham mesmo assim que a gente é diferente. Eu não entendo rival isso, de shonen, não, tá ligado? Velho, eu acho engraçado. Porque se eles encontrassem comigo na rua, eu ia provavelmente debater com eles, discordar deles. Se eles encontrassem com você na rua, você ia arrebentar eles na porrada, cara. Por aí. Eu ia falar, mano, na moral, sai da frente antes que eu te agrido, cara. Eu já ia passar minha faca e ia passar no bucho, cara, nem saber. E reclamam de mim. É que o pessoal é assim, ó. O pessoal ele é anti-lacração até você falar daquilo que eles gostam. Tipo, enquanto eu tava xingando a Sony, aí o pessoal tava, boa, parabéns, a Sony lacra, não sei o quê. Aí um dia eu peguei e provei que a Microsoft lá fazia doações para aquela ONG abortista lá, Planned Parenthood. Que é uma ONG criada pela feminista mais raiz de todas, a rainha das feministas lá, Margaret Sanger, que até da Ku Klux Klan ela fez parte, e ela escrevia uns livros, cara, ela tipo assim, ela super apoiava a eugenia, e esse lance de aborto surgiu nos escritos dela, feminista, como uma forma de praticar a eugenia com os negros, olha bem. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos, foi o Planned Parenthood, né? Que meio que destruiu a família negra, porque na década de 60, o pessoal lembra, já tinha uma coisa mais estável. Agora é tipo só, todo mundo é filho de mãe solteira. É, pior que é. E aí o que acontece é o seguinte, com esse lance de que eu tava falando da Planned Parenthood e tal, aí eu peguei e falei lá da Microsoft e falei assim, gente, vocês ficam aí de guerra de guerrinha de console, brigando por causa disso e daquilo, tem que reclamar da lacração, cara. Pega o Gears of War. O Gears of War 4 tinha um protagonista loirão, Shed. Agora no 5 já é uma coelha de cabelo roxo. É, O protagonista é do Marco Fênix, uma coisa assim, né? Menina tem cabelo colorido, já descarta a possibilidade dela. O protagonista loirão, Shed, cara, ele foi totalmente desconstruído, entendeu? Deixado de lado, assim, mostraram que o cara, tipo, é um impulsivo, que o cara, tipo assim, desconstruíram o cara, tipo, masculinidade tóxica, sabe? Só que fizeram isso com um roteiro bem escrito, sutil e tal. E aí a guria e tal, é massa que no jogo dela não tem mais Off War, é só Gears, sabe? Daqui a pouco o Gears of War vai virar Gears of Love. Tipo, vai ter arma. Você vai dar abraço nos locos lá. Não, você vai ter que fazer um simulador de campanha de desarmamento, sabe? Vai ser um simulador de campanha de desarmamento, assim. Cara, se eu tô jogando um negócio onde a metralhadora tem uma serra elétrica armada embaixo, eu quero partir os caras no meio. Eu não quero ficar fazendo debate sobre empatia como se fosse um episódio de Steven Universo. Enfia no cu. É tipo a mulher que é jornalista que ela fez o artigo falando sobre Resident Evil 2, o remake. Ai, e ela ficou revoltada pro fato de... Ah, eu queria ser um personagem com mais empatia. Vocês viram isso? Você vai ter empatia com zumbi, tá bom. Não, era do tipo... Tem que ter uns NPCs que eles são tipo... Eles vão morrer, saca? É inevitável. Não tem muito o que pode fazer. Aí a Claire, o Leon, eles meio que tem que abandonar os caras. Porque os caras vão virar zumbi. Aí a jornalista ficou revoltada. Porque, ah, por que eu não posso ficar entregando meus itens? Aí você responde, porque ele vai virar um zumbi. Não adianta explicar, não adianta. Esse também é o pessoal busca fazer draminha. E é até mesmo que eu volto no falatão da Greta, que eu fui olhando umas coisas assim, que ela realmente... Cara, não tem nada relacionado a essa Greta que seja real, entre aspas. Que nada seja... confiável. Não, foi tudo fabricado. Tudo. A família dela já estava envolvida com umas porcaria de engenharia social desde sempre. Você vê que eu recomendo o pessoal olhar esse artigo lá do Cultural Wars. O artigo chama Greta Thunberg, Climate Change and Mental Illness. Esse é de novembro, 2 de novembro de 2019. E cara, desse ano ainda. Desse ano ainda. E também tem um podcast que ele fez com o pessoal do All Interesting Times. Eles põem umas sujeira. Ele revela a sujeira da família dela. Que acontece? Voltando àquele assunto que eu mencionei, que a educação sexual para as crianças. Na Suécia, velho, a educação sexual lá é bem escrota. É tipo, bem vulgar mesmo, saca? É aula de masturbação mesmo. Vocês veem. Desde que a Suécia começou a empregar política de esquerda em tudo quanto é coisa, não dá pra esperar menos disso, né? Tem um cara aqui que é mencionado. Cadê? É o... Deixa eu ver. Igmar. Porque isso foi desde a década de 70. E... deixa eu ver. Olaf Palmer. E acho que ele foi até assassinado. Que ele é... acho que ele é... deixa eu ver. Crucial World Panic. Olaf. Por acaso ele teve algum envolvimento? Ele é Olaf Palmer. Ele foi... deixa eu ver aqui. Político suécio, membro do Partido Socialdemocrático. Foi primeiro-ministro da Suécia de 1969 a 76. E de novo entre 82 a 86. Ano que foi assassinado à saída em um cinema em Estocolmo. Ah, não. Pô, esse cara... ele estava envolvido com toda essa parte de engenharia social que tá tendo os reflexos disso até hoje, sabe? Acho que é tudo essa parada comunista e tal. Se eu for ver, tem a ligação com o pessoal que fazia aquele cinema independente. E tem um filme que é o Curious Yellow. Eu tenho que ver como é a tradução em português. Nunca vi uma coisa assim. I am Curious Yellow. Em português vai ser uma tradução bonita. Sou o amarelo do filme. Se deixar na mão da Eu sou o Curiosa Amarelo. Aí, deixa eu ver. Eu acho que o cara, o Vilko Soyam, eu posso estar errado aqui. Eu tô achando que ele é o avô da Greta. Tem uma galera falando que é o George Soros. Ah, o George Soros e a coisa assim, eles... Ela mama eles patrocinam. Toda essa a sociedade lá do George Soros patrocina direto a Greta. Tem todo um pessoal marqueteiro que é responsável por manter Tipo, toda aquela propaganda pra tipo, ei, o pessoal tá usando a Greta. Manda ela você ver a capa da Time. Eu tenho 90% de certeza que essa Greta é a putinha pessoal do George Soros, cara. Na boa. Mas o que acontece? Que ela já é putinha de outras pessoas. Não, eu tô falando no sentido literal da coisa. Que horror. Apesar que esse pessoal também tá envolvido com as paradas desse nível. Ah, isso leva também no caso Epi, círculo de venda de crianças pra indústria sexual e o caramba, mas é uma outra história. Nossa. É, eu tô sabendo de umas sujeiras aí que eu gostaria muito de não saber, já que a ignorância é uma bênção. Por ignorância é uma bênção. É. Mas aí, eu tô falando desse filme que é o Eu Sou Curiosa Amarelo, que é do tipo, é o nível de engenharia social que o pessoal já tá fazendo, que era do tipo, mostrando cenas de tipo, de sexo com imagens tipo, de discurso político, sabe? Do tipo, ah, os pessoal não tá prestando atenção no assunto, bota umas putarias. Caraca. Tipo, aquela mesma coisa que Game of Thrones faz. Sei. Sim. A única coisa que Game of Thrones faz, né? É, e o que acontece? Todas essas engenharia social que foi direto usada na Suécia, transferiu depois para os Estados Unidos. E... Oh, é tudo muito incestuoso, saca? Porque... Sim, faz muito sentido. Nossa. Oh, eu tenho até certeza que o fato da... daquele cabelinho que a Greta usa, a Chiquinha, não é proposital, sabe? Tipo, não é algo que ela gosta, assim. O pessoal mesmo bota aí. Tipo, é pra puxar pra criar a cabeça dela pra trás quando estão comendo ela. Eu acho, cara. Eu acho que a Greta, ela é a personificação do que acontece quando você dá voz ao jovem atual. Mas esse que é o lance, velho. Não necessariamente eu boto muita culpa nela, porque no final de contas ela tá sendo manipulada. E por que, sim, que eu falei desse... Ela é um fantoche nato. É, tá? Mas o que eu vejo? Por que eu falei desse lance da educação sexual lá? E tava tendo toda essa putaria sendo enfiada goela abaixo. E o que acontece? A mãe da Greta, que é uma ativista feminista lá, que ela é tipo o pessoal que saía, passava o dia inteiro fora de casa, e quem cuidava direto da Greta era o pai, que ficava em casa. Porque é tudo construção social, é tudo irrelevante, sabe? Foda-se. Cook, maldito. Faz o que quiser. E nesse período, estavam exibindo basicamente pornografia pra Greta desde cedo, na escolinha dela, pra ensinar. E, por exemplo, era, tipo, por exemplo, desenhos mesmo de personagens que pareciam crianças fazendo sexo um com o outro, sabe? Aí você pode imaginar que os meninos da classe acharam foda. Tipo, não sei o que, foda. Passava um rapazão pra ela ver, né? É, aí o que acontece? As meninas ficaram com nojo. Ficaram, tipo, nojado. Tipo, não, é o momento onde tá tendo essa parte hormonal de amadurecimento, as meninas estão começando a ter menstruação e tal. E o pessoal vai fazendo propaganda pro sexo pras crianças. Aí os meninos que estão, tipo, por hormônio, eles são incentivados, porra, sabe? Então, não é à toa que a Suécia virou a capital do estrupo, né? Vocês podem verificar aí, isso é oficial. Aquele passar um troço desse aqui no Brasil, fudeu, maluco. Vai ser Deus nos acuda. Tá. Olha, eu acredito que os pais vão chegar na escola, tipo, agredindo o professor e o caramba. Agora... agora vem, entre aspas, a melhor barra, a pior parte, a razão de conectar tudo isso, porque vocês, provavelmente o pessoal que tá escutando perguntando, tá, o que isso tem a ver? Bem, o que acontece? Nesse período, a Greta começou a fazer os protestos dela. E o protesto que ela fez foi basicamente uma greve de fome. Eles tinham que forçar ela a comer. Porque ela tava, tipo, ela não tinha como reagir, sabe? A sociedade inteira forçando ela a, tipo, aquele tipo de comportamento, ela achando um negócio nojento, asqueroso. E o pessoal, os professores, ninguém querendo ajudar, os coleguinhas, realmente oprimindo ela. A mãe ausente, então ela não teve um suporte decente na família, porque também porque se for o pai com certeza era um corno. É, o pai é um cuck foda, que tentando fazer ela comer. E aí, quando a mãe da Greta vê, e o pessoal querendo entender por que a menina tá disso, eles veem. Ah, é porque ela viu uns negócios lá na escola. Aí ela não pode admitir que a razão... A razão porque ela entrou nessa greve, decadência, né? Foi por causa da... Das rolas que ela viu. Da educação sexual. A culpa disso foi daquelas imagens de poluição, daqueles vídeos de coisas. De onde mostrava, o ursinho polar afogando porque as calotas polares derreteu. Em que ano que isso aconteceu com ela? Hum? Em que ano que começou essa coisa com ela? Tipo, ela tinha quantos anos, entendeu? Deixa eu ver certinho. Eu tenho que checar direito as datas, sim. Mas é basicamente em 2000. É moleque, menina. Não, sim, mas faz... Isso porque o que acontece, eles usaram... Eu peguei um pouco dessa fase, que era tipo em meados de 2000, onde os próprios... A escola vivia botando a propaganda tipo de aquecimento global, todas essas porras, assim. Do tipo, fazia aí aquele filme do Al Gore, que é uma verdade inconveniente. Aquele filme que errou todas as previsões. Do tipo, aqui vai derreter as calotas polares. Aí hoje em dia você vê que tem mais neve do que nunca. Verdade. A NASA mostrou que o planeta tá mais verde agora do que há 20 anos atrás. É. Irônico. Aí você vai ver que tem umas conexõezinhas com com a mãe da Greta e todo esse pessoal ambientalista. Ah, quem diria. Então o que acontece? Eles decidiram utilizar a ideia do protesto da filha como ferramenta. Esse é o nível de sociopatia incrível. Então vocês estão entendendo onde que eu quero chegar. A menina foi traumatizada pela engenharia social que o próprio pessoal da família, da sociedade dela impôs. E ao invés de lidar com isso, eles não, vamos usar isso de lenha para criar mais. E como a menina... Aliás, eu recomendo um vídeo do YouTuber. Vocês devem conhecer, né? Que é o Code Hack. Sim. Ah, sim. Até o Nando deu esses dias, o Nando Moura. Uhum. Aquele anão fudido do Nando Moura. O Nando vai ser depois outro assunto que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas é o que acontece. Eu tenho que parar de falar o que acontece. Eu estou me irritando. Enfim. Que problema não. Tá, mas o que acontece? Fala aí, Bárbara. O que pega? Ela tem um grau de autismo. Que detalhe, a própria mãe da Greta classificou que é como se fosse um superpoder, o síndrome de Asperger. Uhum. Que é um grau meio cabuloso de autismo. Do tipo, se você falar alguma coisa realmente, assim, ela vai acreditar com convicção. Entendi. E... Se eu falar que tem um sorvete na minha calça, ela acredita? Mano, eu primeiramente, eu acho que se você chegar nessa situação, não tenho nem o que dizer depois dessa. Tipo, você cacete. Eu só posso torcer pra Polícia Federal não vir. Eu tomara que não, que horrível, velho. Eu fiquei nojado, na moral. Se eu falar que ela tá pegando fogo e se jogar no rio, ela morre afogada? Não, o foda que tem, por exemplo, um vídeo no YouTube mostrando ela lendo. Tipo, um roteiro. Do, tipo, desses discursinhos básicos dela, How dare you, how dare you, how dare you. Aí chega um momento que ela tem que improvisar um pouquinho e ela trava, 100%. Padrão. Nada do... Você vê que todo aquele discurso, todo aquele lance... Eu duvido que a pessoa que tá usando aquele Twitter, que tá escrevendo lá, tipo, botando, foi a própria Greta, sabe? Claro que não. E se você for pesquisar também, tem um pessoalzinho de alto escalão envolvido com a publicidade dela. Mas tudo em volta dela é coisa de alto escalão. Como é que bota uma criança, velho, pra falar numa conferência da ONU? E provavelmente aquele discurso dela foi pré-aprovado. A porra do discurso vazio, cara. O discurso não diz nada. É puro achismo, pura histeria de progressista, cara. E alguém aprovou aquilo. Tipo, não foi lá, tirei um papelzinho aqui do bolso e vou falar. Não, alguém pré-aprovou aquilo. Então, alguém conseguiu realmente fazer um fantoche na porra de uma millennial chata e feia que parece a banda esquerda do meu ovo com cãibra? a mãe dela já tinha ligação com esse pessoal tolo, mano. E, caralho, esses suéscos têm uns nomes complicados, fica difícil de ler. Eu só não entendo como é que o nome da mãe dela é Melanina, mas tudo bem. Pô, só... Esse não, esquece. Eu vou até deixar o artigo aqui pra vocês verem aqui no link do Discord. Controle. Vou dar uma olhada. Uma coisa que me ocorre agora é que durante aquele discurso dela, que obviamente foi ensaiado horas e horas, e ela teve toda aquela encenação, será que não é possível que ela possa ter tido aula de teatro ou coisa parecida? Ah, então ela foi... Na moral, se ela teve aula de teatro, ela foi reprovada, velho. Porque aquele how dare you é muito tosco, velho. Se deram um móvel, se vão dar. Se foi a personalidade da revista Time, o que não é lá grande não, merda, tipo... né? Vamos ser sinceros. Ah, não sei nem como é que não, as pessoas isso, não deram Oscar pra ela também. Essa porra dessa. Ah, lembrando, o nome do artigo, pra quem quiser ler depois, é Greta Thunberg, Climate Change and Mental Illness, do site Culture Wars. Eu vou dar uma procurada. Mas sabe o que eu acho que essa... É o seguinte, ó. É só pra complementar um pouquinho, né, o que você falou. Tem um rapaz, um holandês de 19 anos, que ele criou um sistema pra limpar o Oceano Pacífico. Ele é muito jovem, um cara assim, até relativamente bom, assim, que tinha tudo pra mídia, por exemplo, transformar um ícone da luta ambiental. E o cara, tipo, ele tem uma visão técnica, criou uma forma técnica. Você, caso acelerar a decomposição do plástico acumulado nos oceanos, sem causar dano à vida marinha. Então, tipo, isso é a solução. Os caras, às vezes, não se importam com o meio ambiente, entendeu? É uma coisa, é uma frase que eu não sei qual foi o comunista que falou, que é assim, o problema nunca é o problema. O problema sempre é a revolução. É. E quando eu falo aqui, comunista, eu não acho que os caras queiram criar uma ditadura comunista aos moldes da Lenin e Stalin. Mas os caras, eles acreditam que a sociedade tem que ser transformada, que o Estado, que o establishment e que os metacapitalistas, né, que são aqueles caras que estão acima até do próprio capitalismo, né, como George Soros, eles que têm que, no caso, fazer engenharia social. Então, tipo, aí você pega, por exemplo, a menina, ela é só um fantoche, ela não tem suas próprias ideias. Eu não acho que ela teve aula de teatro, porque se ela tem um autismo, ela tem um problema que mostra pra ela acredita, no momento que deram aqueles textos pra ela ler, ela acreditou naquilo. Então, aquela expressão dela ali, eu acho que foi sincera, assim. Sim, isso que eu falo, ela sincera. Realmente acredita. De uma garota ela tá sendo manipulada, exato, pela manipulada. Própria família. Isso que é a parte mais nojenta disso, mas sabe? O que me surpreende é que esses caras, eles precisam barrar, eles precisam fazer o quê? Eles precisam barrar o desenvolvimento industrial de alguns países ali, como, por exemplo, o Brasil e tal, porque eles têm medo que o Brasil tenha um boom econômico. É mais do que isso. É mais do também porque eles utilizam disso como propaganda ideológica, como é para realmente botar medo nas pessoas. Tem um... É o alarmismo. Eles criam que daí a pessoa, quando ela tá com medo e tal, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eles querem, por exemplo, barrar o desenvolvimento econômico do Brasil, por exemplo. Mas não só do Brasil, mas de outros países também, como a Índia, vai lá. Pelo seguinte, eles têm medo que se formem os blocos de poder, por exemplo, uma associação entre o Bolsonaro e o Trump, e que o Brasil explore seus recursos naturais e tal. E também eu acho que é interesse da ONU explorar esses recursos naturais, ela. Tipo, em algum momento ela vir pro Brasil explorar os recursos naturais aí do Brasil. Aí que você tá chegando. E aí... A ONU sempre quis fazer uma coisa dessa. É aí que você tá chegando. Por quê? Eu tô indo... Por quê? Porque quando eles fazem isso, eles também aproveitam para empurrar umas leis. Esquece que na União Europeia lá, é um comitezinho que ninguém votou neles. Eles que fazem as leis, e é por isso que tá tendo o Brexit. Porque você votou no cara, no político, que tá propondo fazer isso e aquilo. Mas se o comitê lá da ONU não aprovou, foda-se. Eles limpam a bunda. E é isso que o pessoal... Ah, e o que aqui no Brasil, todos os tratados da ONU, que saem de lá, o Brasil ele só incorpora no ordenamento jurídico, entendeu? Ele se organiza lá, papapá, e entra do jeito que o texto da ONU é feito lá, entra aqui no Brasil. Então, o que acontece? Eu acredito que eles se enxergam como uma forma de governo global. Ah, eles totalmente, né, que é o tal... Totalmente. Esse é o maior erro da humanidade. Isso é uma coisa que o Olavo fala bastante, que é o tal do globalismo, que não é a mesma coisa que globalização. É. Aí, o que acontece? Eles têm vários interesses, né? Eu listei um deles. Eles querem fazer o alarmismo para manter as pessoas com medo. As pessoas com medo são mais fáceis de ser manipuladas. Eles querem, por exemplo, barrar o desenvolvimento industrial, por exemplo, do Brasil, para o Brasil não se tornar uma potência econômica, capitalista, para pensar assim, ah, foda-se a ONU. Eles também não querem, por exemplo, que o Brasil explore suas próprias riquezas naturais para que mais tarde eles possam mostrar isso aí, porque na cabeça deles, eles é que sabem direito pro mundo. E o que acontece? Se você pega esse rapaz ali, tem uma solução, né? Se eles dessem palanque para esse rapaz holandês, que agora eu não esqueci o nome dele porque é bem complexo. Qual? Esse que criou o sistema de internet. Mas ao mesmo tempo, você tá, tem outro detalhe, né? Que quem são os maiores poluidores da atualidade? China e Índia. Mas é claro que são China. Os próprios países que estão no comitê, Alemanha, França, são esses próprios caras. Não, nem é. É só você ver a quantidade de lixo que, por exemplo, só a China e a Índia produz, cara. É ridículo. Mas, então... Mas segundo alguns órgãos internacionais, é o Brasil. Mas, cara, eu vi no jornal. Ah, mas cara, eu vi no jornal. Que fofo. Não, mas é que tá. É, eu vi o foda. Eu vi um jornalista coroa já. Eu devia ser puta velha. Dar uma notícia dessa e falar como se fosse uma coisa. Como se fosse alarmante. Claro. Nem Gonçalves Dias. Claro, velho. Eu acho que é o seguinte: esses jornalistas ficam fazendo todo tipo de discurso alarmista para a gente achar que a gente está sempre no fim dos mundos. Não. Ele emocionado falando, gente, ele emocionado falando, a ONU que está falando que o Brasil é o país que mais polui no mundo. E por que o governo vai duvidar disso? Que não sei o que. Eu fiquei pensando. Esse cara nunca viu a China, não, mano. Esse cara nunca viu uma imagem, uma foto do céu da China, por acaso, para falar uma porra dessa, cara. Uma foto da Índia, pelo menos. Um documentário sobre um desses dois países. Caralho, mano. Eu senti, eu conheci, eu tinha uma chinesa que eu tava meio que envolvido com ela. Aí ela me contou que ela tava, quando ela voltava pra China, ela meio que ficava meio que desesperada. Porque a poluição era tanta que o cabelo dela começou a cair. Caraca, mano. Caralho, aí ela, tipo, não sei o que, bárbaro, meu cabelo tá caindo. Volta pra lá não, porra. Caralho, que... Ah, volta pra cá, vem fazer pastel pra mim, porra. Você tá zoando, mas a família dela, eu acho que tinha um restaurante chinês, né? Só estereotipos. Eita. Então, aí eu servi o quê? Cachorro milanesa? Ela já odiava isso. Ela falava que ela fazia propaganda contra esse festival de comida de cachorro. Comida... Comer ou cachorro. Muito bom. A pessoa que era contra. Enfim. Ela já achava fuleiragem já. Não, mas é igual um outro amigo meu tava conversando, que a China, cara, era realmente a maior produtora de lixo do mundo. A Índia também. E esse pessoal tá cagando para o que a ONU. Não só isso, assim como a maior consumidora de carvão. É, não, tudo, né? Mas o que eu queria dizer é que a própria Alemanha. A própria Alemanha utiliza carvão. A própria Alemanha tem uns níveis de emissão de carbono que são altíssimos. Eles só querem cobrar de nós. Eles não têm, por exemplo, tantas áreas de preservação quanto o Brasil, entendeu? Eles destruíram tudo lá, eles poluem, eles, né, apoiam a China ainda por cima com toda a sua poluição, mas querem cobrar da gente. Eles só têm medo. É que, por exemplo, que nem eu falei, é que o Bolsonaro, um cara que, né, assim, tem algum viés conservador, explore esses recursos naturais e o Brasil se feche no nacionalismo, entendeu? Porque eles não possam interferir aqui e gerir os nossos recursos, que é o que eles querem, é isso, entendeu? Claro, não tô dizendo que é o objetivo final e único deles, mas com relação a nós, o objetivo deles é esse, né? Claro, a Alemanha sempre é uns povo merdeiro, assim. Não sei se vocês estavam acompanhando um tempo atrás, que é Angela Merkel e o... Qual que é o atual presidente da França? O Macron. E eles estavam querendo criar um exército exclusivo da União Europeia. pra reforçar tudo. Ele... É, ele seria um exército da União Europeia. Não seria dependente de qualquer outra nação. Pro Macron é ótimo, né? Porque é um país de bunda mole, um bando de cagão que arrega. Não, eu tô dando crédito, assim, tá pro pessoal da França, pelo menos atualmente, que eles estavam revoltadíssimos. Tipo, então até o pessoal de tanto de esquerda e direita fazendo uns protestos cabulosos lá, que é do Yellow Jackets. Mas na França espirrou, faz greve também. Você chegou a ver o que tava rolando? Do tipo. Olha o nível. Isso acho que foi no passado. Até hoje tá tendo esses protestos, pelo que eu tô vendo. Tava lá na emissora, aí a repórter falando, não, porque os protestos já acabaram, não sei o quê. Aí eles interrompem a repórter falando, então, os protestos estão lá fora e estão literalmente botando fogo no prédio. A gente tem que evacuar. E a mulher te fala, aí os caras falam, por que eles estão fazendo isso? Aí enquanto lá embaixo tem um monte de cartaz, gente gritando, para de mentir, notícias! Aí a repórter, por que será que eles estão fazendo isso? Eu não consigo entender. Mano, isso. Cara, isso parece coisa de desanimado, tá ligado? É. Parece coisa de desanimado, velho. Parece as coisas que apareceria no mundo de Gumball, assim, aquele tipo de humor lisérgico. É o humor do absurdo. Da Cartoon Network. Mas não é à toa que o pessoal fica fazendo aquele meme do Clown World. O palhaço, é porque realmente o bagulho é todo zoado. Olha isso. É o que a gente tava falando. Olha o nível. Primeiro que eles pegaram a menina autista cheia de trauma para se tornar a messias da religião do alarmismo climático. Onde, o aquecimento global é real, mesmo as coisas. Tipo, cara, eu não acredito mais em bosta nenhuma de aquecimento global. De tanto medo. Cara, isso eu já escutei. Eu já escutei de tudo, que as calças polares vão derreter, que a gente vai virar Walter hoje, aí eu vou virar Kevin Costa, eu vou virar mutante lá, que é a guerra. esse filme é muito bosta, não quero ver nele. A gente lê um pouquinho, essas ideias desaparecem. Não podemos esquecer da buraco que foi da fechado misteriosamente, né? Eu postei isso na... Isso é das antigas. Eu lembro de um seguidor falando assim, porque o buraco fechou. Eu, tipo, peraí, o buraco do nada magicamente fechou? Tá passando, o buraco tá passando aqui pelo Brasil. eu gostava que eles diziam que o buraco era criado pelo peito dos grandes... Até hoje é só isso. A vaca peidando lá e o caralho. É a científica mais idiota que eu já vi. Tem um cara ele é Marco Felício, que ele é um cara que é oceanógrafo e também é um climatólogo. E ele falou, cara, que esses... Tipo, ele é muito contra dizer que o aquecimento global tá acontecendo em escala global e que ele é causado pelo homem, né? Antropogênico. E ele pegou e falou o seguinte. Ele falou que o IPCC, né? Que é um instituto lá que junta... Cara, tipo assim, tem milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo produzindo estudos sobre anomalias e padrões climáticos em diferentes regiões, do mar, de selvas, de diferentes biomas e tal. Aí eles enviam todos esses estudos e são compilados, cara, numa bíblia que tem mais de 5 mil páginas. E aí você teria que processar todos esses dados, cruzar todos esses dados para você ver se de fato existe um encadeamento aí, no caso, que ligue eles aí para comprovar que o tal aquecimento global é antropogênico e tal. E aí o foda é o seguinte, cara, que eles pegam essa bíblia de 5 mil páginas e que os caras tinham que se debruçar, e aí um grupo de da ONU lá, pegam e resumem esse bagulho, tipo, numas 15 páginas, para um bando de político ler, e aí nessas 15 páginas os caras botam o que eles querem, basicamente cagam para todos os dados, toda a pesquisa, e esse Marco Felício aí denunciou que os relatórios do IPCC estão lá, assim, tipo, eles mandam para lá, mas depois escrevem aí um resuminho de 15 páginas, tipo, aquecimento global, o mundo vai acabar, blá blá blá, precisamos reduzir a emissão de carbono, novas leis. A solução é pagar mais impostos, porque isso vai ajudar. Então, eu aposto uma onça aqui que o nível desse resumo É tipo o pessoal do Enem, eu aposto. É culpa do patriarcado. Acho que deve ser pra eu aposto. Do Enem pra jogar do no Google Enem, agora. Está entre o Enem e a UERJ. Entre o Enem e uma universidade federal, a escolha é de você. Eu aposto uma onça aqui, 50 bonouros. Você não tem dinheiro nem pra mim, como é que eu vou postar uma coisa dessa? Eu também não tenho, mas aí eu aposto assim mesmo. Cara, é nóis. Os curtidores disseram pra mim, só fazendo um parênteses aí, né? Você falou desse do nível que deve ser esse resumo do relatório do PCC. Que teve um curtidor lá na minha página que falou que aquele maluco que eu respondi o vídeo dele lá sobre a política na cultura nerd. De bode? É, o Gregório do Vivier com pelo de bunda na cara. E aí o curtidor falou assim: pá, mas é pra esse nível de pessoa que dá um diploma de doutor hoje em dia. Claro, não tenho nada confirmado. Mas é bem possível que o cara realmente seja doutor de alguma coisa, entendeu? Né? Então. Pois é, mas aí o que acontece? Hoje em dia, cara, o bagulho tá muito sem critério. Tipo, universidade, eu sei porque eu curso uma universidade. Nem vou falar na minha universidade, cursando, né? Mas, meu Deus, os cara fala... tá foda. Pois é, os caras falam muito mal das faculdades à distância. Velho, faculdade à distância é o futuro, porque o conteúdo vem, por mais que seja uma lavagem cerebral do caramba, que nem a Estelar estuda ali assistência social. Por mais você, tipo, você lê, não tem o professor ali, você responde os exercícios, não tem um monte de colega pra te ficar tentando te empurrar a droga, ficar tentando te coagir aí pra suruba, entendeu? Só vou concluir. E lá na minha aula de direito, cara, que eu curso essa faculdade, tipo, basicamente eu não vejo conteúdo jurídico algum. É sempre umas palestras, umas coisas de esquerda, uns debates, umas coisas assim bem, entendeu? Depois que você basicamente paga pra ser doutrinado politicamente, e é isso, entendeu? Tem gente que sai de lá e não sabe nem escrever, cara, o diploma de ensino superior. Eu ia perguntar se você e a Estela tiveram aquelas palestrinhas obrigatórias sobre como vocês devem comer insetos para salvar o meu ambiente, porque eu tive. O cara, isso aí não cheguei. O cara, mas, chegou assim, ó, no curso de direito é Marx da veia, entendeu? Tipo, a gente estuda, eu li quase o Capital inteiro só de trabalhos que eu tive que fazer. Nossa. Sobre o Capital, entendeu? Pra salvar o meio ambiente, tem que comer inseto. Isso, eu tive sessão de pesquisar aí, já tá tendo um monte de artigo. Eu tive que assistir a palestra, onde um dos temas que o cara que palestrante tá falando é tipo, ei, vocês têm que pensar que no futuro vocês vão ter, não vai ter comida pra todo mundo, vai ser igual aquele filme Soylent Green. A pessoa vai passar... Vai passar fome, vai ser ultra superpopulação, não sei o quê. Então, não, isso é outra engenharia social que eles também fazem, né? E aí, não tenha filhos. Vocês têm que ficar... Você tá salvando a sociedade. Sem brincadeira, Leprechaun. O Leprechaun sozinho, mano, ele tá fazendo mais pela civilização ocidental do que muito nego aí. Espera minha filha mais nova crescer pra tu ver. Se eu não realmente vou salvar... Pelo menos aí um município, pelo menos. Olha, eu posso até encarar uma formiga enfiada no meio do arroz como uma culinária bacana, tá ligado? Mas, não, tipo, tem culinária mexicana que eu acho bacana, mas, velho, eu comi barata, assim, a troco de nada, tá ligado? O máximo, cara. Porra. O máximo aí é uma formiga no suco de laranja que você toma e lembra de quando isso... Sua mãe falava que era bom pros olhos. Eu lembro dessa época. Sorvete, tá ligado? Porra, agora, sobre esse negócio... Você achar que tá salvando a humanidade, comendo cigarra, comendo barata, velho. Pô, calma. Olha, aí, esse negócio, né, de superpopulação, eu duvido. Porque, de acordo com o êxodo sexual, os homens já não estão mais querendo nem relacionamento, nem nada. Eles estão comendo alguma mulher ali e cai fora, tá ligado? A taxa de casamento tá caindo muito. Caramba. A taxa de natalidade tá caindo. Então não existe esse negócio de superpopulação no futuro. Além, é claro, de que tá todo mundo virando sol de merda. E ninguém tá querendo ter filho. Caraca, com essa aberração. Então essa é... todo mundo aí. Justamente, esse é um ponto de vista muito... Eu vou ter que dar umas... Válido, infelizmente, eu vou ter que dar umas alteradas aí, senão meu spot vai ser removido. Bota um golfinho. Dessa vez bota um golfinho. Bota um golfinho. Eu vou adorar, golfinho. Cara. Bota o golfinho aí pra censurar essa merda. Bota um golfinho dessa vez aí. Mas isso sabe... faz sentido, cara, porque uma sociedade dominada, entre aspas, né? Por um bando de soy boys, millennials, que acha que mulher é um bicho papão, uns acham que não tem que se relacionar, um não tem coragem, não tem culhão pra assumir alguma coisa na vida séria e realmente fazer a diferença na vida de alguém, a sociedade tá fadada a você coisa parecida igual ao Japão, cara. Daqui a pouco. Tá tendo eu que, particularmente que pagar... tô disposto a lutar pra ter um casamento saudável, mas isso aí tem que existir, entendeu? Lutar na porrada. Lutar na porrada. É, se ela não fizer a minha janta... Caraca! Não, lutando é isso, pior que eu tô conhecendo o Pendragão, quando ele falou em lutar, eu só pensei em bater em alguém, cara. É tipo... Sabe que eu começar a matar os concorrentes, tá ligado? É, eu tô disposto a lutar, cara. Tipo, vou matar alguém pra casar, cara. Esse fica viúva. Eu fui pra Estelar e falei bem assim, eu falei pra ela... Que agora, né, vai ter imigração muçulmana pra cá, vai ter os chineses que vão vir pra cá uma hora ou outra. Eu falei pra ela. Ah, assim, mas nem fudendo. Cara, eu peguei e falei assim pra Estelar. Falei, nós vamos comprar uma casa do lado de um vizinho muçulmano. Cada filho que ele fizer, a gente faz um também. Pra combater, entendeu? Vai fazer um Battle Royale de criança. Honestamente, eu acho que a gente vai se dar muito melhor com os muçulmanos do que com o resto, pessoal, saca? Tirando o fato da diferença teológica, tem uns muçulmanos que é tipo, não, velho, esses caras são bem redpilados, tá ligado? Eu tô louco pra sair do Rio de Janeiro, não quero me dar bem com ninguém, quero me isolar, cara. Olha, na moral, não é à toa que os muçulmanos estão fazendo o que estão fazendo na Europa, velho, porque olha que tem aquela imagem, né, que é do tipo, é o carinha de calça de yoga... Que, tipo, o cara já tem uma aparência grotesca. Ele fica usando uma mochila da Hello Kitty com cartaz refugiados são bem-vindos. Aí é do tipo, na toa que, ó, imagina, você é o Muhammad da vida. Você, tipo, só escuta aí. No Ocidente, que são o país que bombardeou a sua nação durante, sei lá, quantas décadas, eles simplesmente decidiram abrir a porta e estão te dando coisas de graça. Aí você fala, ok, foda-se, eu vou lá pegar e dane-se. Eles querem cometer suicídio teológico. Eu ia também, azar. Não, mano, eu não me dou bem com muçulmano, não. Toda vez que eu tô passando perto da mesquita que tem aqui na cidade, eu tipo, fico bem longe. Caraca, esse vai mais. Medo de Não, assim, a mesquita dele foi isso. Eu tenho medo de passar por um cara desse na rua, por exemplo. E aí, sei lá, tipo, eu, digamos assim, eu ficar assustado com um dementador atrás dele, que são as mulheres deles, parecem uns dementador, aquelas roupas pretas, né? Olha, eu tenho medo... Aquilo lá pra mim parece um botijão de gás, ponto pra explodir. Pois é, daí eu tenho medo de olhar pra mulher deles e, tipo, o cara chegar em casa e, tipo, sua impura e matar a mulher, jogar ácido nela, entendeu? Eu vou te falar uma coisa, gente, eu ia sugerir pra gente ler os e-mails desse podcast e eu acho que eu não vou querer mais, não. A quantidade de reclamação que vai vir hoje, meu Deus. Você fala que esse. Cara, eu acho que vocês estão até bem. Desculpa te interromper. Eu acho que vocês estão até bem. Porque aqui no Rio de Janeiro tu tem que andar com medo de todo mundo, cara. Porque qualquer coisa aqui dá merda. E não precisa ser judeu, muçulmano, não. Pode ser mulher, pode ser mulher que se veste igual homem, com a sotaque inexistente. Oxi! Tá ligado? Aqui no Rio de Janeiro qualquer coisa pode dar uma merda aí, você tá na mira de uma milícia, que tu não sabe quem é parente da pessoa, que não gosta de... Eu tenho que trazer o meu brother, o Eric, pra ele contar como que ele faz com as milícias lá, que ele tem uma pizzaria na favela. Isso. Aí ele vai contar umas histórias muito legais pra vocês. Corajoso. Sobrevivente. Quanto mais eu puder me isolar no sul, pra mim tá melhor. Vou ficar enfiado no meio do frio. Vou ver se eu arrumo dinheiro pra morar numa casinha de fazenda, pagando um aluguel da hora. Vai lá trabalhar pra minha sogra, cara. Minha sogra tem um sítio lá, tá precisando de peão lá pra plantar batata. Aí, Pedro. Batata é da hora, cara. O cara vai virar... O cara é muito irlandês, hein, velho? Você bringue. Você gosta de casa treta e come batata. Pra gente. Por que não, né? Mas lembra que você tinha dito pra mim? O quê? Na pauta e tal. A gente começou a falar dos muçulmanos e da crise de república na Europa. Isso vai linkar muito com uma coisa que você disse que ia falar e que eu quero que você. Você quer gostaria de começar então? Não, eu prefiro que você comece a falar sobre os Gamma Male, entendeu? Você dá o conceito aí, a base teórica, conceitual, e depois a gente vai pra prática e fala dos Gamma Male que aparece aí pelo caminho. Ok. Eu tô traduzindo alguns artigos aqui. Eu vou depois fazer um PDF gerar e postar na minha página. Porque. Ok. Virou modinha você ficar xingando carinha de incel, de cuck e tal. Mas se a gente vai ficar adquirindo esses termos e tal de estrangeiro, então eu acho melhor a gente pegar logo o que é o Gamma. Porque de todos ele realmente é a coisa mais útil. E tá, o que é o Gamma? Normalmente o pessoal associa o homem com dois tipos de comportamento, que é o alfa e o beta. O alfa, tipo, o chadizão, o cara que é comedor, fodão. E o outro é o beta, que é o loser virgão, que não faz bosta nenhuma. Ok. É o ninja que foi no Game Awards esse ano. Mas é que normalmente isso aí vem do alfabeto grego, né? Vem do alfabeto grego. E o cara que eu já citei várias vezes, que é o Vox Day, ele fez um estudo e chegou com uma própria hierarquia. É uma hierarquia bem focada na parte de comportamento e sexualidade, principalmente masculina. E ele vai criando os arquétipos, que são alfa, o sigma, o beta, o gama e o ômega. Se tem mais, eu realmente não recordo, mas os principais realmente são esses. E são esses... Eu já vi alguma coisa a respeito. E... Cara, é meio que fascinante, porque não é uma coisa que é de nascença. Você pode meio que mudar seu comportamento. Você não necessariamente tá preso nele. Você, tipo, com um pouco de resistência, você pode adquirir características de um sigma, de um alfa, e pelo amor de Deus, deixar de ser um beta. Um beta. Acho que o beta, ele tem... E não ser um gama. O beta, ele ainda tem um papel na civilização. O ômega e o gama, eles são os que são mais destrutíveis, porque eles são... São um saco de pancada. Nem é um saco de pancada, eles são os traiçoeiros mesmo. Diogo, você quer acrescentar alguma coisa antes de eu continuar? Não, nessa parte conceitual eu acho que você expôs bem. Eu só queria, né, para a minha neura nerd, explicar que essas nomenclaturas, elas vêm do alfabeto grego, sim, né? Sim. Aí a alfa seria a primeira letra, então seria aquele que vem primeiro, mais foda. Aí o beta... Que vem sempre em cima. Então, assim, vamos fazer uma definiçãozinha pro pessoal entender melhor. Esse podcast vai ficar grande, mas é pau no cu. Eu compenso com o golfinho censurando o coitado do Leprechaun e o Pentagon. Por mim, tudo bem, o golfinho vai ficar engraçado. Eu espero um dia que eu não precise fazer isso, porque eu quero manter vocês ao vivo sem cortes. Ok, vamos lá. Alfa. Em geral, acho que todo mundo sabe o que é o alfa, que ele se você pensar, acho que o alfa ele tende a ser mais o líder da matilha, tipo, em 90% dos casos. O que é interessante do alfa, ele é, por natureza, ele é competitivo. Então, você vê, por exemplo, os casos que mexem muito com esporte, tem muito alfa que eles são bem-sucedidos, não só apenas em quesito sexual, do tipo, eles conseguem vários parceiros com muita facilidade, mas eles tendem também a ser, como pode falar? Eles bem-sucedidos financeiramente. Eles são os caras que, tipo, eles têm a missão e vão fazer, sabe? Quando você tá na guerra, é o alfa que tá pegando a metralhadora e detonando os caras. O cara que devolve a granada da trincheira quando joga com ele. É o Chad Motherfucker. E o pessoal acha assim, olha, o lance do Alpha é meio... Se você pensar bem, a vida do Alpha também é meio trágica, cara. Porque o pessoal glamoriza muito ele, mas tem um porém que é foda. que o alfa, constantemente, você vai ter muitos inimigos. Que são, possivelmente, outros alfas e gamas. Mulher? É, pode ser, mas muitas vezes as próprias mulheres, elas vão ver o alfa e tipo, até ficar meio buscar, sabe? São querer... Apenas um degrau pra poder ter um pouquinho de lucro em cima do cara. O que acontece é que muitos alfas, eles morrem por causa até do conflito, sabe? Porque o alfa... Caralho. Tipo, é muito comum um alfa, por exemplo, ser assassinado por outro alfa. Porra! E, não, é a única... Eu tô vendo um comentário... Um humorista, que é o Oi Benjamin, ele fica streamando agora pelo The Life, que é o Oi Comedy. E ele comentou que, se você pensar bem, o alfa é meio que... A única vantagem que ele tem é que ele consegue fazer mais sexo. Porque, de resto, ele tem que aturar a bullshit de todo o resto. Porque se alguma coisa dá errado, ele meio que vai ser o primeiro a se fuder. Porque o resto do pessoal, tipo, eu só tô seguindo as ordens e tal, tal, tal. Então, eu não sou tão alfa assim, só que... mas aí na vida todo mundo só se fode, cara. O lance do alfa é que ele é o líder, cara. Então a responsabilidade cai muito nos ombros do alfa. Então é complicado, não é um negócio fácil. Então o cara que é alfa é por mérito mesmo, velho. Cara, eu vejo alfa como de outra forma, cara. Não precisa. Como seria? Manda ver. Mais mulherengo assim. Sim, igual eu falei. Ele. Mais na parte, mais das ações. Ah, isso também. Das atitudes, de você ter culhão pra fazer outra coisa. De você saber diferenciar o que é certo, o que é errado e o que é necessário de se fazer. Uma característica dos alfas que é... Ele tende a ser muito binário no que você joga vendo, lidando com outros. Que é do tipo, ou você tá comigo ou você tá meio que avacalhando, sabe? Então, quando você tá lidando... com um alfa, e tipo, você não tá competindo pela posição dele, você já estabelece, cara, não, tô de boa aí, deixa você no comando. Aí você vê que imediatamente o cara já fica mais de boa com você. Tipo, ah não, ele não tá querendo a minha opção. E é aí que eu já entro para o segundo, que é o Sigma. O Sigma, ele tem características que são parecidas com a do alfa, mas o objetivo dele é diferente. O Sigma, ele busca dar suporte para o Alpha. Tipo, ele é o cara que é o segundo em comando. Do tipo, você tá com no exército, assim, às vezes o Alpha é o generalzão, e o Sigma é o sargento que tá repassando a ordem. Tipo, vocês ouviram isso, bastardos? Vamos! Então, ele funciona bem em conjunto, e o que acontece? O Sigma, ele não tem a necessidade... De se destacar, sabe? Ele quer ficar mais de boa. Ele tem mais dificuldade também até para fazer amizades, porque ele é bem seletivo. Então, quando um Sigma... Isso aí é... Não, é porque quando ele faz o amigo, é o amigo pra vida inteira, saca? Se você consegue ter um amigo que é Sigma, o cara ele é leal, bro. Ele é tipo bro mesmo. E aquele cara que é tipo, não, velho, vamos fazer isso aí, bora na academia, não sei o que, sei o que. É o cara que é... Ele dá a parte de suporte emocional. Eu acho que não só coisa. Ele tá lá pra. Ele é o Sam do Frodo. Ele é o Sam. O Sam é Sigma pra caralho, velho. Porque ele não tá buscando a glória. Mas ele, tipo, ele é leal ao Frodo. Ah. E não vai arredar de forma alguma, sabe? O único problema é que o Frodo não é alfa. Infelizmente, o Frodo, ele é bem... Eu diria que ele é um beta. Olha, aí eu vou ter que discordar, porque o Frodo teve que abrir mão da terra que ele salvou, unicamente porque ele não tava mais saudável pra viver lá. Então ele deixou tudo pro centro, ele deixou, tá, mas não foi realmente uma escolha que ele fez, tipo, de bom tamanho, sabe? Ele realmente não tinha escolha. Chegou um momento que ele percebe que ele não pode... Aquele negócio, você não pode voltar pra casa duas vezes. Sim, e ele aceitou tudo numa boa. Um alto sacrifício como esse é uma coisa que eu respeito de maneira profunda. Rapidão, aí o pessoal aí... Porque vai ter um momento que... aí que eu já começo a fazer um pulo pros gamas, né? Que eles vão usar esse exemplo que é... Ai, vocês citaram que eu dei um Harry Potter pra fazer alegoria do coisa e tal. Não, o que a gente tá ilustrando exemplos com ficção. O cara que utiliza o Harry Potter utiliza a ficção para justificar a posição política. É uma coisa completamente diferente. Entendi. E é, por exemplo, o cara não vai, tipo, fala assim, não, eu votei no Bolsonaro porque o Frank Castle mata pra caralho. Esse é o argumento que, que são os gamas que fazem. E então, entrando nisso. Puta que me pariu. Aproveito pra entrar no gama. O que, que é o gama? O gama. Ah, esse é uma coisa que eu pessoalmente tive vários momentos onde eu percebi, eu tenho que parar de ser gama. E buscar ser mais sigma. Eu sei que eu pulei o beta e o ômega. Eu acho que eu vou deixar mais pra outro podcast. Extrapolar. Beleza, de boa. E porque eu vou focar tranquilo. Mais nos gamas justamente pra o pessoal que... Até mesmo pra mim, cara. Eu acho que eu tô sendo coisa meio cartástico eu falar sobre os gamas. Porque eu tive esses tipos de comportamentos e possivelmente o pessoal que vai tá escutando aí vai ter um outro que vai bater e vai fazer um... Tá. Vai servir a carapuça. Vai servir. Ah, é. Aí ele vai ter que mudar de comportamento pra se encaixar com nós ou ele vai andar com nós. Isso que é foda. Muitos gamas não querem mudar o comportamento. O que, que é o gama? Então não vai brincar no nosso clubinho. Mas o que, que é o gama? O Vox ele utiliza um termo que ele chama de o rei secreto. E é um, é um termo perfeito pra descrever. Porque o gama é o cara que ele é. De aparência, ele não é um cara mais bonito. Ele tem mediano, assim, bem feio. Às vezes é um cara mais gordinho. Mas ele é inteligente. Tipo, ele não pode ser tipo, um gênio, mas ele tem uma inteligência acima da média. Que faz com que ele já não seja um beta que só tá lá para repetir o que foi passado pra eles, assim. Ele tem a capacidade de compreender a mente, mas ele se perde no seu próprio ego. Entendi. E o que acontece? Em grande escala, o gama, ele é rejeitado sexualmente. Tipo, eu acho que se você pegar o estereotipo do incel, muitos deles são possivelmente gamas. Cara, você quer achar um gama? É só você ensinar esse conceito pra uma mulher? De tipo, ok, o gama é isso. Aí ela de cara vai, ok, beleza. Cara, é maravilhoso isso. Toda mulher tem um radar de gama. Entendi. Depois você vai chegar pra Estelar, você vai mostrar isso aí, você fala, ok, Estelar, mostra onde tá os gamas. E ela, caralho, então isso tem nome, meu Deus. Elas sabem cheirar. Ela já me falou de vários gamas. Com certeza. Não, os gamas vem postando nas nossas páginas, é incrível. E... Tá, mas você fala, então é o cara que é simplesmente rejeitado sexualmente pelas mulheres. O que acontece? Não é só... por causa que ele é rejeitado. Ele tem uma visão muito grandiosa de si mesmo, e é por isso que tem esse termo de o rei secreto. Porque ele tem aquele conceito que boa parte disso a mídia vive fazendo isso na propaganda, nesse tipo de história, que é o cara genérico, que não tem nada de especial, mas um belo dia ele se prova ser o cara mais importante do mundo. É tipo aquele filme, A Vingança dos Nerds, sabe? Que é tipo, os caras são adultos zoados. Mas chega um momento que eles têm a chance de provar e o mundo inteiro viu que eles estavam errados. O mundo inteiro estava errado por julgar o nerdão daquele jeito. Porque ele sempre foi foda. Então, o Gama, ele tem essa capacidade de achar que o mundo está errado. Eu que sou o mal compreendido. E um dia as pessoas vão ver o tão glorioso, inteligente e foda que eu sou. E as mulheres que estão sendo erradas. E acaba que esse quesito de... Eu não tô nem falando de todo o MGTOW. Tipo, tem o pessoal do MGTOW que é o pessoal que se fudeu. Que tava tipo, uma relação legal e a mulher foi indoutrinizada. Aí acabou estragando a relação e o cara entrou pra MGTOW. Tem vários casos assim. Mas tem gamas que utilizam, por exemplo, o movimento do MGTOW para justificar a misandria mesmo, saca? Tipo, toda mulher é puta, não sei o quê, saca? Então, eu utilizo... Eu tô me sentindo bem deprimido agora. Misoginia, no caso. É. Caramba. E o que acontece? A razão... Acabando com a sexta-feira do Pendragon. Pedro, igual eu falei, eu já tive vários comportamentos de gama, mas é o quesito. Ser gama é uma escolha, velho. Diária. E quando a gente aprende, a gente sai e vira outra coisa. Eu tô me esforçando mais pra ser um Sigma, cara. Que eu acho que é uma coisa que tem mais a ver. O ponto mesmo é que. Mas aí. Eu só tenho alguns delírios de grandeza porque eu sempre quis ser herói, tá ligado? Porque eu sempre quis fazer o bem pelos outros. Não porque eu quero que o mundo veja que eu sou legal. Mas é isso que é o quesito. A gente acaba cai na armadilha de querer fortalecer o nosso ego. Mas a pior parte do Sigma é agora, que é a desonestidade. Do Gama. Do Gama, no caso. É, do Gama. A pior coisa que um Gama faz é que ele é sempre desonesto, não só com o pessoal em volta, mas consigo mesmo o tempo todo. Isso aí eu não sou nem fudendo. Tem um artigo que é de um site. Esse pessoal, acho que eles são até MGTOW, assim. E eu não sei, quer dizer, eu não sei nem se são MGTOW, mas eles são daqueles pessoal que ensina qual que é o nome? Pick-up artist. Qual que é o termo disso em português? Tomar cuidado com isso. Não, é aqueles que ensinam, tipo, ei, vou te ensinar os conceitos pra você ser mais, como homem, a pegar mais mulher, sabe? Você é coach? Não, necessariamente. Mas então, tem esse aqui, é do Steve Jabba, uma coisa assim. Ele tem esse artigo que chama Gamma Males Are Toxic, Avoid and He's All the Spotten. E ele vai listando nesse artigo que cara, eu acho que muita mulher ia gostar desse artigo, honestamente. Porque de cara, eles vão, tipo, bater o olho e falar assim, ok, eu não preciso nem ser mais educada. Eu já vou mostrar que o cara gama e já vazar. Entendi. E o que acontece? O gama, não só ele é desonesto, ele faz de tudo para mudar a realidade em volta. Para ele, os argumentos que a gente faz são sempre independentes de interpretação. Nada é, tipo, real. No sentido de fixo, de realidade fixa. Tudo é sempre intangível, é sempre maleável, sempre depende de interpretação. Então, quando teve aquele cara que o Joker, ele fez um post falando do Frank Miller e do quadrinho do Batman. E nesse artigo, do que o Joker falou, ele tava falando que, tipo, ó, gente, o Frank Miller sempre foi de opinião, tal, sempre foi de falar sobre política e tudo, mas isso não quer dizer que ele é necessariamente partidário. E o que acontece? Aí chegou um cara, que é um Gama, que ele tava usando uns argumentos bem falhos, assim, dizendo, ai, que o Frank Miller sempre botou política, assim, que vocês estão... uma visão de alegoria nos outros para fazer com que elas aceitem uma ideia inconsciente de que tava ali o tempo todo, só não foi visto, é isso? É mais do tipo, o Gama, ele quer ser o centro das atenções. Então o que ele vai fazer? Eu não quero ser sensação de ninguém. Porque o Gama é que eu falei, ele quer ser o... Então ótimo, você já tá saindo desse Gama. Então, para fucking base. Eu também tive que sair dessa. E eu só não deixei a minha criança interior morrer. Mas enfim, voltando. Tá. E o que o Gama, o que ele faz? Ele vê o negócio e aponta. Ah, você falou isso, mas ele interpreta de um jeito para que a pessoa aparenta ser... desonesta. Sempre para, tipo, o que eles sempre fazem quando eles estão, por exemplo, perdendo um argumento, é tentar desumanizar ou invalidar a opinião errada. E... é tipo um ANCAP. Como? Tipo um anarcocapitalista. Essa merda eu não vou nem tocar, cara. A merda tá endurecida, eu não vou mexer nela, não, cara. Eu não quero caçar merda com ANCAP, não. Vamos deixar de bom por agora, né? Não molha a merda ainda, não. Pera aí. Eu vou dar uns exemplos aqui que o Vox Day explicou no blog dele. Que é assim, quando você está discutindo com alguém e aparece que você está errado, a crença e a defesa mais comum é que a outra pessoa simplesmente não entendeu o que você está dizendo. Então, se você tá conversando e tal, e o cara tá, tipo, te refutando, ele, não foi isso que eu quis dizer, você está equivocado, você está mal interpretando, deixa eu te explicar. Você já presume que a outra pessoa é burra. Sim. Aí, discutir um assunto com alguém e você acha que está possivelmente errado. Você começa a se irritar e fazer piada sem graça e imediatamente mudar de assunto... e tentar invalidar, tipo, olha, eu tô perdendo esse território, então eu vou meio que fugir. Vocês querem um exemplo de Gama, já que a gente tava falando de Seus Anéis? E se eu vou falar, por exemplo, o Sam, ele seria um Sigma, o Aragorn é fucking alfa pra caralho, né? É, o Aragorn casou com elfa, porra. Tem coisa mais alfa que essa? O Boromir, ele teve um momento de gama dele, mas ele ele teve um momento de redenção e virou um Sigma no final. Sim, bem interessante. O Frodo Ben, ele é, você tava bem submissivo, é tipo, o lance dos betas, ele é mais lance de reação, então ele nunca que vai tomar uma decisão por conta própria. As coisas que vão acontecendo, então ele vai reagindo. Isso que é mais um beta, por isso que eu acho que o Frodo é um beta. Agora, quem é o Gama mesmo, Gama dos Gamas, é o Língua de Cobra. Eu sabia que você ia falar dele, eu sabia. Você quer um exemplo melhor? Que o Língua de Cobra, que ele chega lá e já chega lá, tá tipo, não, Theodor, você não deve nada pro Gandalf, ele só se ferra com a gente, não sei o quê. Ah, Theodor, eu sempre te servi. E ele tem essa... olhando com cobiça pra ele, tipo, não, essa mulher, eu mereço ela, sabe? Eu sou o fodão. Isso é a coisa mais gama do mundo. E outra coisa, o que ele faz? Ele é dissimulado. De certa forma, se você pensar bem, o Gama, ele começa até ter um comportamento que são mais... eu diria que, na verdade, é mais feminino, assim, sabe? Porque o Gama, ele não, quase não vai bater de frente com a pessoa. O Felipe Neto. Com certeza não sou o Gama, porque eu tô sempre Felipe, batendo de eu acho, discutindo. Eu, honestamente, eu creio que o Nando Moura e o Felipe Neto são dois Gama, velho. Por exemplo, eu lembro de o Felipe Neto, com aquela cara de mulherzinha dele. Porque, tipo, eu não bato de frente com as pessoas porque eu tenho por extrema falta de paciência. Ele pra achar o alfa pra caralho, velho. Se você tem dúvida, sai com porrada com ele, pronto. Eu geralmente vou discutir com alguém, eu vou dando corda pra ver o que a pessoa fala. Aí quando ela fala uma única coisa que não me agrada, acabou, velho. Deslizou comigo, cai de boca. Mas esse aquele negócio, porque, tipo assim, eu não vejo muito nexo da gente começar. Por exemplo, o Twitter. O pessoal fala, por que vocês não fazem no Twitter? Falar pra página, cara, se eu fizer um Twitter, eu vou passar mal por não conseguir estar na frente da pessoa e não fazer nada. Uhum. Porque é cada pensamento idiota. O Twitter que as pessoas, só existe pra destruir carreira. No Twitter, é cada padrão. Coisa idiota que a gente vê, tanto no Twitter, até mesmo o pessoal às vezes comentando lá na página. Que eu nem respondo, cara, porque, tipo, antigamente me dava trabalho, sabe? Uhum. Eu via mais graça de responder. Aí eu fui vendo que era só babaquice mesmo de algumas pessoas querendo realmente ser babaca. Sim, são gamas. E eu nem respondo, cara, eu nem me dou trabalho de argumentar mais direito. Ah, olha só, esse é outro exemplo, você vai gostar, olha só. Eu dou uma zoeira assim quando o pessoal zoa. Entendeu? Mas quando eu sinto que o cara tá ali pra querer bater boca, tipo agora mesmo o Pendragon viu no post do Ezra Miller, o cara perguntando toda hora, mas por que você tá falando do ator? Mas porque, tipo, eu tive que explicar 3 vezes pro analfabeto funcional, que não sabe interpretar a porcaria de um texto, que eu não tava falando da carreira do ator, eu tava falando do posicionamento dele com relação a política dele apoiar crianças trans, cara. Isso é comportamento gama. Então, eu fui lá, meti o pau no outro engraçado e... Então, tipo, eu tive que falar pro cara, você vê o qual é, como é que a página posta, vê a descrição, vê como é que a gente faz. Eu não tô falando da carreira dele, não sei o que. Ah, não, os caras ficam teimando. Pô, eu, tipo, não dá, cara. O tipo de pessoa que na minha frente eu passo mal pra poder bater, velho. Porque não dá, eu já não tenho mais paciência, pô. Porra, eu já sou puta velha já de discussão, cara. Não tô mais na idade de ficar batendo boca, não. Eu tô na flor de idade pra ficar discutindo. Ok. Pode falar. Assassino? Eu só ia dar o último exemplo, mas pode falar. Ah, tá. Não, então dá teu último exemplo que depois eu faço como complemento. Okay. Então. Se alguém tem uma opinião contrária à sua, e você não acha que tem uma boa defesa de imediato, você começa a procurar maneiras não relacionadas de desqualificar o seu adversário. Sendo pouco conhecedora do assunto, você pode ir tão longe ao ponto de desqualificá-lo como uma boa pessoa ou até mesmo como pessoa. Então o objetivo é desumanizar Você não concorda comigo porque você é burro, porque você é racista, porque você é um incel. É aquele coisa que ele, o que o Salsicha tá fazendo. Se você não concorda comigo, você é homofóbico, nazista, burro. Então, antes... Fascista, se você é um quadrinista de direita, você é fascista. É. Não, você é qualquer coisa que não pensa na narrativa. E é um comportamento ultra óbvio de Gama. Porque ele faz isso mesmo antes de ter... Porque ele sabe que as pessoas vão escutar o que ele tem a dizer. E ele já... Ele toma uma atitude covarde ao ponto de atacar primeiro. Ele já, tipo, vou desumanizar logo. Porque aí o quem me contrapôs já sei que nem a pessoa é. Entendi. A única vantagem que ele tem é tentar desmoralizar o oponente pra fazer com que ele fique desestabilizado. Então, o que é, no final? O Gama é basicamente um covardão. É uma pessoa bem gosmenta. Eu acho que essa um visual perfeito, assim. É um cara que é rastejante, ele é... É o língua de cobra, basicamente. Eu posso fazer meu argumento? Sim, manda ver. Manda. É uma observação em duas partes, né? A primeira é que esse cara, esse nerdice, ele é bem Gama Male mesmo, dá pra ver que ele é o Max Gama, né? Falar assim, e tal, pra ajudar na segunda parte. Eu respondi ele e tal, mas assim, quando eu lá e falei que ele era burro e tal, mas é porque eu peguei as opiniões dele, eu mostrei que elas não eram condizentes os fatos, né? Então acho que nesse ponto não é só porque ele discorda de mim. Se ele tivesse um bom argumento, por exemplo, o Viking de Óculos e o Felipe Chaves lá da página Fúria e Tradição e o Viking da página lá do Viking de Óculos, eles discordaram de mim. Mas apesar de que eu achei que eles nenhum nem outro conseguiu rebater os meus pontos, eu achei que eu ganhei a discussão contra eles. Eu, em nenhum momento, eu precisei desumanizar eles ou desrespeitar eles. Até, inclusive, o pessoal da página começou a querer fazer treta contra os caras. E eu falei a real, falei, ó, eu nunca vou concordar com esses pontos deles. Eu acho que tem esse lance aqui que a gente não concorda, mas eu respeito os caras, né? Meu pai sempre me ensinou que o homem respeita o homem. E eu achei que, apesar de discordarem de mim, eles fizeram isso de uma postura bacana. Assim, madura. Madura, foram lá, fizeram o texto deles, na página deles, entendeu? E deram a opinião deles, não chegaram, assim, com aquela coisa meio politicamente, como é que eu posso dizer? Agressivo-passivo, isso que eu queria falar sobre o macho Gama. Eles são agressivos-passivos, eles chegam assim, em vez de falar assim, cara, isso aí que você falou tá errado. Eles sempre têm, assim, por exemplo, uns caras que comentam na minha página, chegam lá, em vez de me chamar de burro, falar assim, ô Joker, tu é um burro, eles falam assim, cara, isso que você escreveu aí só pode ser uma coisa que surge na cabeça de gente burra, sempre indireto, assim, sabe? Só o desequilibrado ficar... para pensar uma coisa assim. Só mesmo os nerds muito bitolados, muito alienados, radicalistas para pensar uma coisa assim. Aí eu vou lá e falo, eu chego pro cara e falo assim, velho, então essa página não é para você. Vá tomar no seu cu. E vaza da página. Chorou, perdeu. A regra é maravilhosa, velho. Chorou, perdeu. Bate eu dou a chance, eu não chego e bano direto, porque eu gosto de chegar e mandar o cara vazar. Fala assim, velho, nunca mais volta nessa página. Vaza. Aí se o cara volta, aí eu dou ban. Porque assim, daí o cara fica, pô, Joker, aí você tá me ofendendo. Eu falo, mas tu também me ofendeu, cara. Esses dias chegou um pinta lá e falou bem assim, porque eu critiquei o visual da Jill Valentine, lá no remake do Resident 3, que ela tá aparecendo a... Que ela tá aparecendo... Tá parecendo sapatona. Que ela tá aparecendo a Kéfera, tá ligado? E aí eu cheguei lá e dei a minha opinião, e chegou um cara bem assim, ah, velho, então pega e manda uma foto tua aí pra ver se tu é um gostosão também. Aí eu cheguei, fiquei puto, cheguei pro cara e falei assim, escuta aqui, ô otário, você não sabe diferenciar uma pessoa como eu, que é comum e só quer se divertir com o produto, de uma pessoa que se propõe a trabalhar com um modelo? Porque você não pode criticar minha aparência, porque eu não tô enfiando a minha cara no videogame pra tu jogar, cara. Aí o cara, ai meu Deus, você me xingou de otário, eu não te desrespeitei. Claro que desrespeitou. De gama, mano. Isso é uma característica dos macho gama, cara. Eles são agressivo-passivo. Se você olhar o vídeo daquele gordinho que eu refutei, o cara, ele tava, tipo, super agressivo-passivo, sabe? Tipo, dava pra ver que era uma agressividade. A agressividade passiva é o cara, ele tá espumando, mas ele sempre tenta agir como se ele fosse, assim, gente boa e como se ele tivesse super centrado, sabe? Mas ele se insinua, fica insinuando as coisas, entendeu? Agora, essa foi a primeira parte. Eu peço desculpa se eu me alongar bastante, mas a segunda parte que eu queria complementar no que você falou, Bárbaro, é que além dos machos gama, tem as fêmeas gamas. E eu te digo uma coisa, cara, a maior parte do que você falou do comportamento gama eu vejo nas mulheres, porque a gente passa por hoje um fenômeno uma maluquice pós-moderna, que todo mundo acha que tem que ser famoso, todo mundo acha que tem que ser mais importante, e aí você pega umas meninas que elas crescem ouvindo essas mensagens, e os pais delas ainda reforçam isso, né, mimando elas, e elas literalmente, elas se enxergam como se fosse, tipo, o mundo inteiro fosse só o background da história principal, que é a dela. Tipo, ela é a protagonista do mundo. O Olavo de Carvalho fala isso num capítulo sobre o imbecil juvenil, que os jovens acham que a história do mundo começou... Idiota coletivo? Não quer? Não, ele é um artigo. É um artigo. Ele é um imbecil. Ok. E aí ele fala que o jovem moderno acha que a história do mundo começou com a vida dele, entendeu? E aí tem muitas meninas que estão assim, o rei escondido, que nem você falou. Uhum. Elas acham... elas deveriam ganhar like. Eu já perdi a conta de quantas páginas de nerd feminina surgiram só pra xingar Quarto Mundo. Essa semana surgiu mais uma vez ali. Eu nem respondo elas porque elas têm tipo uns 30, 40 likes, então eu nem respondo. Inimigo número 1. Manda link. Quero apresentar aqui. Eu mando no grupo lá. Tipo, chegou aqui meu brother, tipo, basicamente como se fosse um mongol. Quebrando tudo, invadindo o arque. Chegou de moto, tá ligado? Invadindo. Falei, Eric, chegou a me atrasar, mas por favor, se apresente. Lambda, que é o bonde que você me deu pra Disney. Já temos dois gordos aqui no canal, maravilha. Que isso, calma aí. Em Bárbara, vou vender agora a Chuca do Homem-Aranha. Aproveita e faz o merchan da sua pizzaria aí que eu falei, eu comentei com o pessoal que você tem a pizzaria na favela. Eu fiquei sabendo que miliciano come de graça? Show de bola, já tô no ar. Aliás, o Eric já é o nosso patrocinador. Milícias virtuais. Como eu tava... Aí, pessoal, beleza, Vila Grã, patrocinando o Nerd Tóxico. Okay. Vamos aí. E não estou mais na favela, já saiu essa merda. Droga. Que se foder mesmo, haha. Agora eu tô na área da milícia mesmo, então tá tudo de boa. agora eu cobro... Como é que é? Eu pago a proteção com cartão de crédito. Tá ligado? Ok. Eu subi de nível. Então, Joe, continue, por favor. Mas aí, só pra finalizar ali, tem muita garota que ela é assim, elas exibem todos os traços do comportamento gama que você conceituou aí. Elas acham que elas são muito importantes, que apesar de, mesmo que não tenham lido nenhum livro, nem feito nenhuma grande realização, elas acreditam que elas deveriam ser o centro da atenção do mundo. Elas acreditam que algum dia o mundo vai olhar para elas e vai perceber o quão especial, diferente, interessante que elas são, uhum, e que vai colocar atenção nelas. Só que conforme elas vão envelhecendo, elas vão percebendo uma verdade, que assim, o mundo tá cagando para você, cara. Minha irmã tem uma... Nossa, minha irmã, tipo, ela é tipo minha nêmesis, assim, eu tenho muitas tretas com ela. Mas ela tem uma frase que é, tipo, é bem pesada, não sei se nem você deveria estar falando, mas acho que tem um pouco de verdade. Que ela fala que o homem envelhece, mas a mulher apodrece, sabe? É verdade. Então, outra? É... Isso é com certeza. E aí elas vão ficando velhas, e essa fantasia delas de ser famosa, estrela, o centro das atenções não se realiza, elas vão ficando cada vez mais frustradas, e aí é aí que elas vêm com a ideia do privilégio masculino, porque normalmente elas vão descartar, olhar para a realidade, elas vão esquecer de todos os homens que se fodem, são mendigos, que são presos injustamente, que pagam pensão para filho que não é deles, que morrem na guerra, que morrem na puta que pariu, elas vão esquecer todos esses homens. Elas vão olhar para um cara lá, por exemplo, se ela queria ser escritora. Ela vai olhar, por exemplo, um cara que escreveu um livro. E aí ela vai, tipo, nossa, esse cara idiota, hétero, padrão, que não sei o quê, que nem usa um cabelo diferente, colorido, que nem eu, nem tem uma personalidade com borderline, com desvio de gênero, transfluído, não sei o quê. Como é que esse cara faz sucesso e eu não? E aí ela cria, assim que surgiu o mito. Tem um homem. Rápido, eu quero fazer um acréscimo homem. Nisso. Eu vi até uma daquelas páginas do Facebook que é o Coomer, que é o meme assim do cara que é viciado. Coomer! Que é do cara. Cara, esse negócio me dá é um aviso, cara. Não seja esse cara. Não seja o cara que vai para a convenção de pornografia. É cabuloso, velho. E aí, essa semana, eles fizeram a versão feminina. É a Cummer, que é a garota que ela... Tipo, que todo o valor dela tem literalmente vindo da vagina. Tem uns posts assim, que o pessoal usou de base, que é a garota que faz cosplay lá. Aí ela fez o cosplay da menina conservatote. Do tipo, eu preparei o jantar, eu fiquei em casa cuidando das nossas filhas e tal. Aí a mesma menina que fazendo essa pose, assim, é a mesma garota que tava comentando que... Ah, se a menina tem 18 anos e ela é virgem, ela tem algum problema. Problema não, ela é ideal pra casamento, porra. Na moral, cara, o fato de você não fazer sexo não define qualquer valor, assim. O fato de você estar transando, isso não te traz qualquer virtude. Na moral, Mas sabe o que acontece, Bárbara? Lá na página tem uns caras que eles chegam, os caras já chegam assim: oba, não sei o que, vocês são uns incel, são um bando de virgem. Aí você abre a foto de perfil do cara e vê, assim, o cara, mó cara, assim, de virjão, relacionamento solteiro, entendeu? E saca, isso, né? Volta para as regras do justiça social que a gente comentou nos primeiros episódios, que é o justiça social sempre mente, o justiça social sempre extrapola na aposta, tipo, ele não volta atrás, continua, igual o tempo fala, double down, ele continua escalando, e a terceira, ele sempre projeta. Se ele te acusa de alguma coisa, ele tá envolvido com isso. E se você for ver muito desses pessoal que é tipo o homem feminista aí, vocês vão ver que tem muitos deles que estão envolvidos com algum tipo de comportamento de gama, chegando ao ponto de manipular ou até mesmo estrupar a mulher, sabe? Tem o caso lá do cara... Homem feminista, também conhecido como predador. Predador. Né, cara? O cara que se disfarça de pussy hat, bota o pussy hat na cabeça e... Fica entre os mortais. Olha, esses cara que o Joker tava falando... Esses caras que defendem o feminismo, cara, eu observo um padrão neles, porque eu conheci vários, assim, e tal. Eles defendem o feminismo basicamente porque eles não querem ter que lidar com, digamos, o cortejo de uma mulher. Por exemplo, uma mulher... E também não querem encontrar mulheres com critérios. Se você pega uma mulher, fosse não essas conservadias aí, que merecem um podcast só pra falar sobre conservadia. Tá? Uma mulher que é conservadora mesmo, que é uma raridade, é um unicórnio hoje em dia, né? Mas vamos supor que há muito tempo atrás existiam essas mulheres e tal. Elas não iam pegar e dar pra qualquer otário. E nem pra qualquer otário que tem aparência de fraco, nem qualquer otário que não tem grana nenhuma, que é um, sei lá, um cara fracassadão. E nem deveria. E nem deveria. Aí o que acontece? Eles sabem que numa realidade dessa, eles ficariam isolados. Então, eles pregam o feminismo porque eles querem justamente se beneficiar da promiscuidade que eles ensinam para as mulheres. E hipersexualização também. É, exato. E aí eles pegam e querem... Porque as feministas aí, elas confundem liberdade sexual com libertinagem sexual. Ora, liberdade sexual, digamos assim, de certa forma, sempre existiu, porque uma mulher conservadora não vai deixar de ser sexualmente livre só porque ela não dá pra 30 caras. Ela é livre porque ela decide dar pra quem ela quiser. Eu lembro de um... Eu tenho que rever isso. É um pastor americano. Eu não sei se... Acho que eu nem sei se é realmente pastor, mas é algum pessoal que é tipo representante, assim, do pessoal evangélico, né, da parte mais protestante dos Estados Unidos. Acho que nem era luterano. E... O que acontece? Eu achei engraçado o comentário dele, que ele tava debatendo com os ateus. E ele fala assim que, vocês ficam falando que os cristãos, eles não têm pensamento sexual, que a gente tenta reprimir e tal. Aí eu tipo, pô, você pode falar pros meus, sei lá, 10 filhos aí, que eu tenho muitos pensamentos sexuais, sim. O fato de eu ter um monte de filho, eu já provo. Nossa, velho. A diferença que tem um livro que o que eu tô citando de novo, o E. Michael Jones, Ele é, eu baixei esse livro, eu tenho que começar a ler ele. É tipo, é gigante o negócio. Chama Libito Dominati. Que é... Eu já vi esse aí, tava na loja do Code Hack, se não me engano. E é o negócio que, cara, a gente tem que falar... Eu acho que um tema que pro próximo podcast eu vou... Acho que esse vai demorar um pouquinho, que eu vou ter que viajar e tal. Vai demorar um pouquinho pra editar esse. Avisando também que a partir de hoje, esse podcast não vai estar mais disponível no SoundCloud, mas ele vai estar disponível nas outras redes sociais que a gente tava botando. E acho que... Ah, meu Deus, os dois te pegaram! Na verdade, sabe qual é o problema? Uma razão que eu não tô postando no SoundCloud é porque só pode pagar em dólar. Aí pai, é isso. Tipo, mas como você... Não, se fosse tipo um dinheiro assim, normal, tipo, no dia normal... Desculpa, gente. Dinheiro normal, Bitcoin. Caralho. É tudo fake money, foda-se. Mas se fosse tipo uma moeda que é mais fácil pra mim, não sei, era um real, o que for, ou talvez mesmo bananas, não sei. Bolivares, venezuelanos. Se fosse, sei lá, bonouros. Bonouros. Dava pra eu pagar uma mensalidade do SoundCloud e ter todos os negócios lá, sabe? Aí tava utilizando, mas aí eu tô, como o pessoal só quer saber do todo poderoso dólar, então eu não vou poder mais postar no SoundCloud. Mas o resto dos artigos vai continuar no Spotify até que a gente seja removido por crime de ódio, sei lá. Aí, no caso, eu vou manter no Internet Archive e, sei lá, bota no site mesmo. Na pior das hipóteses, você vai de lá e vou BitChute. Ah, de lá, eu já fiz a conta no BitChute, eu tenho que começar a pegar esses áudios e fazer em vídeo. Tá, mas de onde que eu tava? Caralho, onde se resume? Lá onde se resume? Sim, resumindo, desculpa, caralho, gente, eu saí muito do foco. Não, eu queria acrescentar um negócio que o Joker estava falando e ao início. Ah, sim, sim. É só para concluir. Porque eu sugeri para vocês um tema para a gente discutir no próximo podcast, que é o quesito da. Falar sobre uma coisa meio tabu, que é pornografia. Opinião de vocês. Não, tranquilo. E se você acha que ou não deve ser banido. Porque isso foi uma discussão que teve no. Agora nos Estados Unidos e também o pessoal está refletindo no mundo. Tem vários países que já estão. Tem vários países que. Rússia, China, acho que Israel baniu pornografia e tal. E. Ah, Israel, sei. Aí esse é o assunto até desse livro do Libido Domínio. Cara, que ironia isso, né? Israel não deixa. Oi, Israel não deixa as pessoas verem porno. Eu tô usando minhas cartas de Ashkenazi aqui, tá? Ashkenazi. Oi, velho. Eu vou botar. Toda vez que eu vou botar alguma coisa judeu, eu vou botar. Ah, velho. Que pariu. Ok. Que pega? Então, acho que é um tema bacana pra gente discutir. Tipo, se vocês acham que é algo que. Ah, parte de, sei lá, de livre de direito de expressão, se tem que ser mantido. Ou se é algo que é imoral e deve ser realmente banido, ser contra a lei e tal. Então, eu acho que é um assunto que a gente pode discutir e ficar por conta no próximo Liga da Injustiça Social. Já é, por mim tá ótimo. Beleza. E... Tá. Desculpa, Pentagon, pode falar. Não, tranquilo. Uma coisa que começou no assunto e que eu já tava em mente pra tentar explicar era o respeito do incel, tá ligado? Que eu não sei se vocês têm conhecimento de onde é que saiu a palavra, mas ela saiu dos fóruns do 4chan. A palavra é um diminutivo de celibato involuntário, tá ligado? Em inglês, não vou saber pronunciar em inglês, porque falta. É basicamente o virgão. E era uma palavra. Não, tipo, Todos esses termos, do tipo cuck, incel, a gente já tinha gíria. Eles chamavam de corno manso. Não, sim. Só que dentro do 4chan, eles usavam isso pra zoar uns aos outros. Não era nada sério, era pura brincadeira entre eles. Algum filho da puta que entrou lá e viu a palavra e achou adequada, começou a utilizar. E você sabe como é que a mídia jornalística é. O 4chan, ele tem tanta influência na mídia jornalística que eles conseguiram sacanear os caras dizendo que o hashtag era um símbolo de Hail Hitler, tá ligado? Eles conseguiram fazer com que a mídia jornalística caísse nessa pegadinha. Pra você ver que a influência do que sai de um fórum na internet acaba caindo na boca do povo com uma facilidade muito grande. E aí todo mundo usa a palavra incel como se fosse um termo muito pejorativo, alguma coisa que é pra humilhar, é pra você desmoralizar, é pra você transformar a pessoa num bode expiatório pra hostilizar. É igual nazista, né? Cara? Gratuita. É tipo isso. Eu tinha um amigo que uma vez me chamou de incel porque eu não gostava do desenho favorito dele, que era Star vs. As Forças do Mal. Cara, na hora eu peguei um nojo desse maluco, porque você não tem noção. Eu tenho desprezo por quem usa essa palavra. Não, ironicamente, tem que saber o motivo dela tá usando, entendeu? E, tipo, isso é, acaba sendo inconsciente. As coisas que o Joker tava falando se encaixam muito bem em certas paradas que eu acabo vendo. Porque, em primeiro lugar, essa meninada, essa garotada é típica de adolescente querer achar que o mundo pertence a eles, entendeu? Em garotas, o comportamento é extremamente padrão. E okay, eu tenho essa. Eu tenho a porra do Tinder, não sei nem por que raios eu uso essa desgraça. Mas a primeira coisa que eu vejo lá é uma exaltação do ego e da própria imagem que me dá raiva. Você vê foto de decote, tu vê foto da raba. Aí qual é a primeira coisa na bio da menina? Signo. Signo. Entendeu? Ela acha que ela pode justificar um comportamento nojento utilizando a porra do alinhamento astral, tá ligado? Como se isso tivesse alguma relevância cientificamente comprovada. E como isso se... é tão Libra. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu já vi que o Pendragon é de escorpião aí, com ascendente em Capricórnio. Não, ele é touro, só. Não, filhão, eu nasci em 24 de junho, cara. Eu nasci em 24 de junho. Todo mundo acha que eu sou emotivo, cara, e passional porque eu sou de câncer, mas não tem nada a ver, cara. Eu só sou um cara estourado mesmo, mas foda-se. Não, porque você é irlandês. Gole pra chave, vocês vieram da Irlanda, não, vocês são os imigrantes. Olha, na moral, cara, cara, na moral, eu tenho mais cara de alemão do que outra coisa, mas enfim. Essa também é o alemão que foi exportado, sabe? É o alemão que deu certo nas atitudes. Eu não sei se o que deu muito certo ou o que deu muito errado, porque alemão é outro bicho zoado, cara. Alemão é povo escroto. Falei. Eu sei, porque eu também tenho descendente de alemão. Tipo... Não, e o pior ainda, depois, né? Eu tenho que... Que ironia, né? Nem o judeu, meu. Não, ainda tem um pouco de italiano e ainda pior. Minha parte de italiano aparentemente tinha alguma conexão suspeita com o Al Capone. Depois eu conto essa história. Falando nisso, meu pai agora não tá sendo mais confundido com o mafioso da Interpol. Ele ficou todo feliz que ele pode viajar de avião sem que a Interpol apareça atrás dele. Mas depois eu explico isso. Mas aí não tem graça, aí não tem história pra contar. Depois que a gente fizer o podcast sobre pornografia, a gente faz esse aí sobre coisas leves, sobre os casos, para ser mais leve. Voltando. Achar interessante, cara, pra que você pegasse, usasse a tua tabela ali de definições e desse a definição de cada um de nós, assim, porque qual que se encaixa mais ali, tipo, gama, sigma, entendeu? Eu acho que essa é uma coisa que primeiramente você tem que fazer de si mesmo, cara. E eu creio que eu tô saindo do Sigma e da minha longa e ardosa estrada para um dia se tornar um Sigma de boa. Quero deixar desses comportamentos de gama, de... A vantagem minha é que eu sou honesto pra caralho. Isso, tipo, não é nem sendo ego, não. Isso é um fato. Eu não sei mentir. Eu não consigo esconder mentira de ninguém, sabe? Não esconder a verdade de ninguém. Eu não gosto que mintam pra mim, então é básico. Eu sou um péssimo mentiroso, porque tipo, eu nem tento. Pode ser, né? O Joker também mencionou que muitas dessas garotas acabam virando mulheres frustradas e o caralho. Recentemente, eu li um artigo de um psicólogo americano que deu uma entrevista pra um jornal e ele dizendo que tratou de vários casos de mulheres acima dos 40 e essa mulherada toda, cara, tá frustrada, não tem família, não... filhos, é que... elas focaram na carreira de sucesso delas, sim, tá ligado? Muitas delas compraram a ideia, né? A ideia de que você pode trocar a família pra um cubículo lá, um escritório, e aquilo vai ser sua família. Eu fico olhando essas pessoas na rua, eu vejo esse comportamento, tipo, todo mundo achando que a vida é uma curtição de sexo, bebida e o caralho, e eu fico realmente arrependido de não ter uma arma. Caraca, então, o tempo tá ficando agressivo. Eu acho que eu me achei. Eu vou então encerrar. Corta. Infelizmente não. Eric, eu sei que chegou por último, quer soltar alguma coisa. Só vou dar uma ideia aqui. Um soco inglês cabe no bolso. Só uma ideia. Eu já carrego uma faca de caça na porra da minha calça, então tá de boa. Tá aparecendo um dos meus admins da noite, que o cara ele é ultra gente boa, pouquinho autistão, mas do nada ele chegou na faculdade e falou: Bárbaro. Oi, eu tenho agora uma faca borboleta, aí do nada ele começou a fazer legal, né? Que viadagem, ele é tipo. Que viadagem. Eu fiquei com inveja, cara. Primeiro que ele está fazendo um negócio legal, e segundo que tem a faca borboleta. Eu acho mó legal, velho. É uma bainha pra mim a faca de caça, entendeu? Eric. Toda vez que eu puxo ela, eu sinto que eu tô tirando uma espada do lugar, velho. Fazer samurai jack, sabe? Tipo, ele gostaria de acrescentar alguma coisa? Aproveitando que você foi o último a entrar. É, uma pequena mensagem motivacional. Sim. Pessoas, amiguinhos, violência não é resposta, mas é uma solução. Não, isso é... Uma boa noite. O conhecimento é metade da batalha, a outra metade é violência. Eu lembro desse episódio de G.I. Joe. Eu vou terminar fazendo uma pergunta, deixando uma pergunta em aberto para todos vocês. O que o Che Guevara, a Marielle e a Peneira têm em comum? Boa noite. Ai, rapaz. É, que nenhum dos três gostava de água? Seu nome de rua? Hã? Aí, tipo, como assim, Bárbaro? É, É fazer uma mais pesada que envolve judeus, Jesus, mas deixa eu falar. Isso é semita. Aí eu... E falar nisso... Peraí, Leprechaun. Um cara aqui na página, ele acabou de perguntar, tipo... Agora eu tô em dúvida, quem é o mais casca-grossa, Leprechaun ou Pendragon? Agora ele vai escutar... A gente fica banindo a torta ele de vai jeito. Escutar esse podcast e a gente vai fazer uma rinha de galo depois. Agora vem da cúpula do trovão. Agora é a cúpula do trovão. É... Dois homens entram, homens saem. Essa é a lei. Só falta a Tina Turner aparecer. Pra encerrar, eu tava com uma ideia de começar a oficializar rinha de galo. E botava, tipo, os dois principais patrocinadores, como o McDonald's e o KFC. E fazia a rinha como se fosse um balde gigante de KFC mesmo. E botasse. Olha, depois da última. Depois fecha... do... Aí, ó, faz esse meme aí, ó. Rinha de macaco aí, você já pensei em fazer rinha. Rinha de macaco é o que desde que você esteja em águas internacionais. Isso que eu aprendi com Simpsons. Essa é a lição que eu tenho pra dizer. Olha, então. Eu acho que é. Depois daquela última propaganda do KFC, eu quero distância dessa desgraça. Vou começar. Mas o frango deles até que é bom, velho. Credibilidade de opinião vale muito. Perdi minha chance de patrocinador, mas porra. Gente, eu acho que por hoje é só. Um abraço. Até semana que vem. Valeu. Vamos banir. Os autistas rindo, velho. Hein, Bárbaro, mas antes de finalizar, não esqueçam, se vocês estiverem ouvindo aqui, de... Gente, a gente tá fazendo esse podcast aqui de todo o coração. Interajam com a gente, compartilhem isso aqui, mostrem pros amigos e enchem o saco do Luiz de Batalha pra ele vir aqui aparecer. Chama ele de Olha só, o Luiz é bastardo. Então os caras falam aí pro Luiz. Ele me ameaçou com arma, hein. Se você quer ver ela de novo, entra pro podcast. Ele me ameaçou com arma, rapaz. Não se faz, não, hein. Ah, eu vi. Alô, joga um casco azul nele. Aí, cheguei na hora. Cheguei na hora do fake.